Nome de secretária. Você precisa que eu coloque você como co-host, algo assim? Se o pastor quiser para mim adicionando as pessoas para não ter que parar. Na verdade, eu tirei a lista de espera. É, então tá tranquilo então. Então Tirei tranquilo, a não lista de precisa espera. colocar não. Está trovejando. Parece que vai chover mesmo. Parece que vai chover. Ai, chuva. Ainda tem uns minutinhos para fazer algumas coisas. Fechar um pouco algumas janelas, que daqui a pouco a chuva pelo jeito vai cair. Boa noite, pessoal. Boa noite. Conferindo o som, beleza? A altura tá boa. Vocês já me deram um feedback aí, mas só para ter certeza. O som tá bom. Tá ótimo, pastor. Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Estamos em 12, 14 ainda, a pessoa ainda está entrando. E alguém tem uma pergunta da aula passada? Tudo tranquilo? Conseguiram, quem não assistiu a aula na terça, conseguiu assistir pelo vídeo, pelo menos? Tem alguém que assistiu pelo vídeo aí? Assistiu, pastor? Não entendi. Alguém assistiu a aula pelo vídeo? Porque teve gente que não pôde assistir na terça-feira, né? Eu não pude também, estava no só para elas. Eu Você chegou a assistir pelo vídeo alguma estava coisa, agora à não? tarde ouvindo. Ah, tá. Mas você conseguiu ver então? Hã? Conseguiu assistir então? Consegui. Ah, que bom. Consegui. Muito bom. É, foi Alguém boa a tem alguma questão que o dúvida? colega contou ali. É, perguntando Ah? do Velho Testamento, foi muito esclarecedor. Muito Ah, bom. sim. No caso, a importância que tem, Sim, né? Daí, sim. nossa memória, quando a gente distribui só o Novo Testamento, é importante saber a partir dali de Jesus também, né? Claro. Sim. Mas é importante que a pessoa saiba que não basta ela ler só aquele mini evangelho, né? Só a parte do Novo Testamento, mas que ela tem que ler o Velho também. Eu lembro que eu presenteei meu filho uma vez com a Bíblia do surfista, e era só a partir do Novo Testamento. E hoje, quando eu vi isso, ouvi o senhor falando, foi muito esclarecedor, né? Muito importante que ele saiba. É, o tempo da graça, agora a partir de Jesus, mas que ele tem que saber também o Velho Testamento. Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental. Fundamental. Já estamos em 20 pessoas. Acho que dá para a gente começar, né, pessoal? O pessoal vai entrando ainda, já é Lá, atrapalha com a porta aberta? 8 e 2. Espera mais um minutinho ou dois só. Vamos fazer uma oração enquanto isso? Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa aula, Senhor, que estamos na Tua presença, mesmo que remotamente. Obrigado pela tecnologia, Senhor, que permitiste, que criaste, pelo homem, Senhor, para que pudéssemos fazer uso dela. Visita, Senhor, cada casa, cada lar, Senhor, traz paz, que Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, Senhor, abre as nossas mentes, nossos corações para o Teu profundo, para o Teu escondido, para que possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Senhor, repreende principados, potestades, espíritos do mal, que temos uma reunião tranquila, uma aula tranquila. Faz-me, Senhor, lembrar aquilo que é importante, que Tu queres que seja passado ao Teu povo. Usa-me, Senhor, como Teu instrumento, Pai. Ajuda-nos, porque todos dependemos de Ti e do Teu Espírito, Pai. Se conosco. E ajuda-nos em todas as coisas. Abençoa cada família aqui, Senhor, reunida. Em nome de Jesus. Amém. Já estamos em 21 pessoas. Acho que vamos começar, né? Deixa eu só preparar aqui um texto antes disso. Que daí a gente já começa. Ela fica brava. Deitada, mãe. Cadê João? Não tá aí? Sei lá. Não tá escrito aqui o nome dela? Não vai. Tem 20 e poucas pessoas, gente. Tem alguém que não está conseguindo entrar ali. Certo, deve ser a conexão. Você consegue dar uma assistência, secretária, para ela? Acho que ela não está conseguindo entrar. Sim, eu dou aqui para passar, pode deixar. Ah, tá bom, obrigado. Pode ser que seja a conexão só. Se alguém teve problema para entrar, não? Ou todos entraram sem Uma problema? pessoa que tem uma interrogação aqui, não diz o nome dela. Pediu um pouquinho para esperar que está tentando entrar, mas não tem Tá. identificação. Tá bom. É, estamos em 23. Eu tirei a sala de espera também. Não tem sala de espera para facilitar justamente a. Mas pode ser problema de conexão. Por isso que eu perguntei se alguém teve algum problema. E a gente saberia se é algo de Tá conexão ou pegando não. aí. Estamos com 23. Não respondeu, deve estar tentando entrar. Deve estar. Mas a aula vai ficar gravada também, essa aula, professor? Pastor? Vai, eu vou colocar para gravar já. Bom. Só estou esperando... Eu estou auxiliando ela aqui pelo privado. Ela está tentando entrar novamente. Tá. Espera só mais um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre a criação. Hoje tem bastante coisa bem interessante sobre criação, sobre os dias da criação e mais alguns assuntos relacionados ao plano de redenção, né, que abrange todo o Antigo Testamento. Deixa eu começar a gravar aqui. Ok, gravando, beleza. Muito bem. Imagino que ela deve estar tentando entrar ainda, né? Mas tudo bem. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do Antigo Testamento na parte da criação. E eu vou começar justamente pelo termo, né, da criação. Acho que mais alguém entrou aí. Não sei se ela conseguiu. Não, é a Anne que entrou. Ah, tá. Ela está tentando ainda, deve ser algum problema de conexão mesmo. Então tá, eu vou continuar, porque também não podemos ficar esperando o tempo todo. Ok. Deixa eu fechar só aqui. Qualquer coisa você me dá um toque, tá? Se precisar de algum help, alguma coisa. Ok, pode deixar. Então vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui, antes da gente começar. Eu vou compartilhar o nosso texto de base inicial, né, que é esse aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? E eu vou focar nessa questão do termo criar primeiro e depois vou falar da palavra no princípio, né? Em hebraico, isso aqui, né? Lembrando que o hebraico, algumas coisas que você precisa saber, o hebraico é lido da direita para a esquerda, diferente do português, né, que nós lemos da esquerda para a direita, então é invertido, ok? É lido da direita para a esquerda. Então aqui você tem a primeira letra, que é Bereshit, a primeira palavra, desculpa. A segunda palavra, bará, que é criar, né? Bereshit é no princípio. Bará, né? É criar, criou no caso, né? Criou Elohim, que é Deus. A gente falou sobre essa questão do plural majestático, né? Elohim literalmente significa deuses, mas lembra que aqui criou está no singular, né? Então, criou Deus. Tem essas duas letrinhas aqui, que é et, ela não tem tradução. Tá? Ela não tem tradução, ela é usada muito com objeto direto e tem mais algumas coisas relacionadas que depois eu vou comentar sobre esse termo aqui, et. E aí você tem Hashamayim, que são os céus, né? Vet, que é e no hebraico, Eretz, Haeretz, desculpa, né? Que é os céus e a terra, ok? Então, esse rei na frente aqui funciona como se fosse um artigo definido. Né? No caso aqui é os céus e aqui esse rei, a terra. Porque a palavra terra, né, é Eretz e céu é, né, Shamayim aqui. Muito bem. Então, isso aqui é o hebraico. Né? Você perceba que são sete palavras. Né? Você tem exatamente sete palavras. 28 letras. Não por acaso... Né? Está relacionado ao número 7. Você tem o número 7 que, lembra, simboliza a completude, fala da criação, fala uma série de aspectos, né? Nada disso aqui é por acaso. Inclusive, é como se cada palavra dessa tivesse relacionada a um dia de criação. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E são 28 letras, que é múltiplo de 7 também. Né? Então tem toda uma simbologia matemática aqui. É interessante também você perceber... quando Moisés escreve esse texto aqui, tá, isso aqui lembra foi por volta de 1400, 1500 anos antes de Cristo, ok? É mais ou menos, se estima que essa época é do evento do Êxodo. Então o Êxodo acontece por volta de 1400, 1500 anos antes de Cristo. O hebraico que você estava vendo ali, Tá? É um hebraico moderno. Móveis. Oi, alguém falou alguma coisa? Desculpa, eu peço desculpa. Tudo bem. É, não tem problema. Então, aquilo é o hebraico moderno. Tá? O hebraico do tempo de Moisés, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, isso aqui é a construção dos idiomas, um dos estudos sobre construção de idiomas. Né? Então você tem, por exemplo, aqui a genealogia das línguas semíticas, né, onde você tem o proto-semítico, e aí as derivações, tanto do ocidente quanto do oriente. Né? Quando fala east e west, você tem aqui o ocidente e o oriente. Ok? E aí você vai ver que tem uma série de idiomas que vão derivando aqui até chegar ao aramaico, por exemplo, ao hebraico aqui embaixo. Né? Então você tem o aramaico, o paleo-hebraico, né? O cananita. Então você tem várias línguas semíticas até você ter a questão do aramaico e do hebraico. Ok? Então são derivações de vários idiomas que você está vendo aqui. E no tempo de Moisés, deixa eu mostrar o outro slide aqui. No tempo de Moisés, o idioma era assim. Né? Você está vendo aqui, ó, você tem como se fossem pictogramas, está vendo? Aqui embaixo, na terceira linha, você tem o hebraico moderno, que é aquele que a gente viu ali há pouco. Tá? Que é o hebraico moderno, você tem o Aleph, Beit, etc. Quando você volta no tempo de Moisés, que é cerca de 2000 até 1000 antes de Cristo, você tem pictogramas. Então você vê que o Aleph não se escreve um Aleph. É uma cabeça de boi, tá vendo? O Beit, que é a letra, a segunda letra, é uma tenda. Isso aqui é uma tenda. Depois eu mostrarei algumas coisas, né? Então você tem várias letras relacionadas. E uma letra que é muito curiosa, você vê aqui, ó, é a última letra, a Tav. A última letra é uma cruz. O símbolo dela é uma cruz. Tá bom? Então você vê que tem essa língua semítica antiga é a língua que você tem na época de Moisés. Então se Moisés, quando ele começa a escrever o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ele não está usando aqueles caracteres que a gente viu na minha Bíblia hebraica ali primeiro. Ele está escrevendo em pictogramas, que são os equivalentes ao alfabeto que você vê aqui na terceira linha. Esse alfabeto do hebraico moderno, ele surge depois do exílio na Babilônia. Tá? Então as letras vão mudando. Você vê que tem aqui um período, por exemplo, de 1000 até 500 antes de Cristo, né? Ou seja, 1000 antes de Cristo é mais ou menos por volta de Davi. Né? Davi começa a reinar mais ou menos por esse período, que é por volta de 1000 antes de Cristo. E até 500 antes de Cristo é mais ou menos o período já do exílio da Babilônia. Eles já estão na Babilônia em exílio. Né? E aí você tem depois esse hebraico moderno depois do exílio. Tá? Essa última linha aqui é transliteração. Então, por exemplo, o Aleph, digamos, pode parecer um pouco com o nosso A. O Beit lembra o nosso B. O Gimel lembra o nosso G. Né? O Dalet, que é a quarta letra, né? A letra D, e assim vai. Né? Então você tem uma certa transliteração, até para tentar, às vezes, como é um idioma distinto e usa um alfabeto distinto, às vezes para transliterar os textos, fica facilitando para nós entendermos. Deixa eu voltar para a minha Bíblia aqui, só mostrar outra coisa também, tá? Sobre o hebraico. Isso é importante por quê? Porque lembra, a Bíblia foi escrita nesse idioma. Tá? Nós vimos na aula passada a questão do homem e da mulher, lembra? E onde você tem Ish, que é o homem, e Isha, que é a mulher. E que a união do homem e da mulher aponta para Deus, que é Iá. Né? Nós vimos lá as letras. As próprias letras de homem e mulher são significativas por si próprias, né? Por si mesmas. Porque elas já apontam a questão da masculinidade, que é aquela letrinha Yod, que nós conversamos na última aula. E a mulher já aponta a letra da feminilidade, que é o rei. Né? Ou seja, apontando para o nome de Deus que envolve lei e graça, né? Que envolve justiça e misericórdia, digamos assim, né? Que são esses que estão relacionados ao nome de Deus. Você está vendo aqui, não sei se dá para ver direitinho aí, porque depende da tela de alguns, né? Mas se você olhar, por exemplo, a primeira letrinha aqui, o Beit, tá? Tô botando ela em azul aqui, destacado, esse Beit. Você vai ver que nas letras, às vezes, aparece pontinhos embaixo. Tá vendo? Tem pontinhos. Aqui no bait tem dois pontinhos. Depois, a segunda letra, que é o roxo, tem também dois pontinhos, mas esses dois pontinhos do roxo estão um do lado do outro e esses dois pontinhos do bait estão um embaixo do outro. Em alguns, por exemplo, no bait tem um Tzinho embaixo, parece um T, né? Lembra um Tzinho, na verdade tem um nome significativo para isso, né? Que é o patá, se não estou enganado. E alguns tem tracinho e tal. Cada um desses símbolozinhos embaixo das letras ou em cima delas, que também às vezes tem em cima, está relacionado, por exemplo, esses embaixo aqui estão relacionados às vogais. Tá? Isso aqui são as vogais. Então, esses dois pontinhos embaixo do bait aqui, significa que é a letra E, né? Ou similar ao nosso E, digamos assim. Por isso que é Bereshit. Né? Então, tem uma vocalização, digamos assim, da vogal. Por quê? Porque o alfabeto hebraico, gente, é todo consoante. Tá? Ela não tem as vogais aqui. Essas vogais, essas simbologias das vogais aqui embaixo, esses pontinhos, esses patá e tudo mais, que são essa simbologia das vogais aqui embaixo, elas foram criadas pelos maçoretas entre os anos 600 a 1000, depois de Cristo. Tá? Então, 600 a 1000 depois de Cristo, com o objetivo seguinte, o objetivo de não perder, porque lembra, o hebraico já estava virando uma língua morta. Então, como está virando uma língua morta, eles, para resguardarem o idioma e as pronúncias e tudo mais, os maçoretes fizeram o quê? Eles criaram essas pontuações de vogais, essa vocalização, tá? Justamente para preservar isso. Como é 600, 700, 800, a 1000 anos depois de Cristo, ainda existem especulações se realmente essa vocalização também está certa em algumas questões, tá? Até porque, por exemplo, o nome de Deus se perdeu a vocalização disso e se colocou a vocalização a mesma de Adonai, a mesma de Senhor. Por isso, quando você vê o nome de Deus, que é Yud-Heh-Vav-Heh, no hebraico, né, você vai ver a vocalização, por exemplo, aqui embaixo. Né? Deixa eu ver onde é, deixa eu pegar o nome de Deus aqui. Ó, aqui tem o nome de Deus, né? Yud-Heh-Vav-Heh, que é transliterado para o nosso alfabeto, seria algo parecido com Jeová, Yavé, Yahuá, né? Tem várias formas de transliterar isso aqui, mas o judeu transliterou com os mesmos vogais relacionados ao Adonai, a Senhor. Por isso que quando eles leem em hebraico, eles não leem Yud-Heh-Vav-Heh, eles não leem Yavé, eles leem Adonai. Né? Por isso que a transliteração das vogais estão dessa forma, e por isso que também você vê na nossa Bíblia em português, muitas vezes, Senhor Deus. Porque aqui está o nome de Yud-Heh-Vav-Heh, que é o nome de Deus, Elohim. Né? Então, em muitas Bíblias está traduzido como Senhor, e aqui Deus. Né? Por isso que você vê, e o Senhor Deus fez isso, e o Senhor Deus fez aquilo. Então você vê essa transliteração nos nossos textos em vários aspectos. Ok? Então eu vou me concentrar agora no Bará, que é criou aqui, que é do verbo criar. Deixa eu voltar para a nossa Almeida Strong aqui, com Strongs. Então aqui eu tenho o verbo criar, tá? Que é essa, são essas três letrinhas, Beit, Rosh e Aleph, significa bará. Né? Bará, você está vendo aqui o significado, ó, criar, moldar, formar, né? Dar forma. Mas ele tem outros significados também. Né? Você vai ver, por exemplo, esse significado aqui. Deixa eu só voltar um pouco aqui. Opa, acho que eu voltei demais. Deixa eu pegar aqui 1 Samuel 2:29. 1 Samuel 2:29 diz assim: porque pisais aos pés os meus sacrifícios, minhas ofertas e manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordares das melhores e todas as ofertas do meu povo de Israel. Esse termo aqui para engordar, né, para tornar gordo, né, que é o para encher, é o mesmo termo bará, tá vendo? É a mesma palavrinha, bará. É a mesma palavrinha para criar lá atrás em Gênesis 1:1. Tá? É o mesmo termo. Por isso que existe essa questão de ser gordo, ou até mesmo de cortar, porque bará também significa às vezes corte em alguns aspectos. Né? Então, tem uma série de significados do termo que você vai encontrando em outros locais, né, que estão relacionados. Muito bem. Por que isso é importante? É importante por uma série de aspectos. Para a gente poder entender um pouco sobre o que significa essa criação, esse processo da criação, e o que tudo está envolvido já nos próprios termos, o que eles realmente significam, além do que o próprio termo aparece ali, transparece. Porque lembra que existem pictogramas, e além disso, existe a questão numérica, né? Deixa eu só falar da questão numérica para você. Deixa eu mostrar aqui também, para compartilhar com você. Deixa eu só achar aqui onde eu botei aqui, ó. Então você vê que aqui tem o alfabeto hebraico, tá? E o alfabeto grego, tá? Os dois alfabetos estão aqui. Porque existe uma certa ligação entre os dois alfabetos, até porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e você tem a versão grega do Antigo Testamento, que foi criada, né, a Septuaginta, que foi escrita mais ou menos por volta do ano 250, por volta do segundo, terceiro século antes de Cristo, né? Houve uma movimentação para traduzir do hebraico para o grego já. Antes mesmo de Cristo já houve essa movimentação. E aí eles escolheram a língua grega, porque tem muitas similaridades entre esses dois idiomas, até por algumas palavras e tudo mais. Tanto que não é à toa que os autores do Novo Testamento acabam citando muitas vezes textos que estão na Septuaginta. E a característica interessante é o seguinte: o grego, cada letra também representa um número. Ok? Então, se você olhar ali o alfa vale 1, lembra? Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Então, ele é a primeira e a última letra, né? Então, quando você pega, eles fazem, o que, que os gregos faziam? Eles criaram o alfabeto e atribuíram números a esses alfabetos. Claro que não a numeração aramaica, como a nossa, o número 1, mas para eles o aleph, desculpa, o alfa representava 1, o beta representava o 2, o gama 3, né? Até o teta 9. Aí você vê depois que ele pula para dezenas. Então tem o iota que vai valer 10, o kappa vale 20, o lambda 30, até o copa 90. Depois do 90, aí ele pega as centenas. Aí você tem o rho que vale 100, o sigma 200, o tau 300, até chegar o ômega que vale 800. Então os gregos fizeram essa... no seu idioma, criaram essa questão das letras valerem números. Por isso que você vê o número, por exemplo, da besta, lá em Apocalipse 13, acho que é versículo 8, fala, e o número da besta, né, é 666. Então existe toda uma sequência relacionada à questão do valor das letras. Por isso que você vê ali letras gregas, mas na verdade são números. Tá? Inclusive, na antiguidade, era comum, né, o pessoal é muito romântico, né? Sempre, os homens sempre foram muito românticos, né? Nós somos românticos por natureza. Então, os homens românticos, quando falavam das suas amadas, às vezes eles escreviam com as letras em grego. Só que escreviam as letras em grego simbolizando o número do nome da amada. Então, se a amada, sei lá, o nome dela valia, sei lá, 230. Então, ele podia botar um sigma... Lambda, por exemplo, que sigma vale 200, lambda 30. Então ele botava, a minha amada, o nome dela vale 230, sigma lambda. Então os caras ficavam quebrando a cabeça para adivinhar qual era o nome da dita cuja. E aí ficavam fazendo junções para tentar descobrir. Né? Então isso era, na época, era comum. E o que acontece? No hebraico, o hebraico originalmente não atribuiu números às letras. Tanto que você, quando vê números lá no Antigo Testamento, você vai ver que são palavras mesmo. Tá? Então, se você tem 10, você vai ter uma palavra relacionada a 10, a 3, a 4, etc. São palavras relacionadas. Essa atribuição de números para as letras em hebraico só vem a acontecer no período dos gregos. Eles veem o que os gregos fazem e aí eles vão fazer a mesma coisa. E aí eles associam a mesma coisa, o Aleph vale 1, o Beit vale 2, o Gimel vale 3, o Rei vale 5, até o Tet que vale 9, depois de Yod 10, Kaf, né, as dezenas até 90, depois as centenas, Kof, Resh, Shin e Tav, que vale 400. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que lembrar o seguinte, Moisés escreve o Antigo Testamento, lembra? 1.500 anos antes de Cristo. A atribuição dos valores das letras, né, do hebraico só vai acontecer por volta de 200 anos antes de Cristo. Ou seja, cerca de 1.200, 1.300 anos depois que Moisés escreveu o que escreveu. Tudo bem até aí, gente? Ficou claro isso? Ou seja, Moisés não tem como, pelo menos não que saibamos, entender que ele também está escrevendo matemática ali. Existe uma matemática relacionada no texto. Tá? Então, lembra que aquilo que a gente falou na aula passada, né? O autor do texto não é simplesmente, por exemplo, Moisés. Moisés não escreveu isso sozinho. Moisés escreveu inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, é o autor onisciente. Né? A gente às vezes fala, não, Moisés aqui colocou lá na Arca de Noé impuros e puros, tal, porque na verdade ele é um autor onisciente, tal, por isso que ele, já sabendo, já colocou lá. Então, mas Noé não sabia o que é impuro, impuro, tal, não sabia disso. Mas Moisés, sabendo, ele usa um termo, que a gente chama isso de anacronismo, ou seja, eu coloco uma coisa da época atual, ou de uma época mais recente, em algo que aconteceu no passado. Né? Muito bem, o problema é que o autor onisciente verdadeiro é Deus. E Deus não tem as limitações humanas. E a gente comentou, né? Daniel, por exemplo, escreve o que escreve sem saber o que está escrevendo. Né? Tem vários aspectos da criação que estão envolvidas com isso. Muito bem, deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante para vocês. Né? Então, baseado nisso, lembra, a questão matemática só surge quando? Cerca de 1.200 anos depois. Eu estou compartilhando minha tela aqui. Eu ia pegar esse, mas deixa eu pegar um outro. Acho que eu tenho um outro exemplo melhorzinho aqui. Peraí, esse aqui. Eu coloquei essa questão no texto, mas eu tenho uma um pouquinho melhor. Deixa eu mostrar para vocês como é que Deus revela a sua grandeza das mais variadas formas. Né? Então, por exemplo, aqui, lembra o seguinte. Né? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Eret. Então são 7 palavras, 28 letras, múltiplo de 7. Né? 7 simboliza o que na Bíblia? 7 fala de completude. Né? Fala de completude. Muito bem. A Bíblia, o próprio texto diz lá em Provérbios 3,19, diz assim, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Tá? Provérbios 3,19. Agora grava essa palavrinha, sabedoria. Né? Então, o Senhor fez o quê? O universo baseado em quê? Em sabedoria. Né? Inclusive, a sabedoria depois é incorporada. Ela está lá em Provérbios 8, ela é como se fosse um ente com ele. Ela diz assim, eu era o seu arquiteto enquanto ele criava. Tá? E depois a sabedoria é atribuída a Jesus. Né? Inclusive, Paulo usa isso lá em 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre a sabedoria, em 1 Coríntios 2, se eu não estou enganado. Muito bem. Tem um outro texto que também vai falar um pouco sobre isso. Né? Se a minha máquina, claro, responder. Isso. Que também fala assim, ó, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, Hokma, novamente, e com a sua inteligência estendeu os céus. Ok. O que é para entender? Vocês estão vendo aqui embaixo, no cantinho direito aqui, bem embaixo da tela? Estão percebendo aqui? Essa palavrinha aqui é Hokma, tá vendo? Está aqui embaixo. Tá? É a mesma palavrinha de sabedoria que está nos textos que eu citei agora. Perceba o seguinte, Hokma aqui tem dois números. Né? Deixa eu voltar lá, senão vai ficar. Ah, peraí, que não. Ele está cobrindo ali, não ficou bom. Deixa eu voltar para o outro slide, que aqui ele está melhor para isso, pelo menos. Ficou muito pequeno e acho que o pessoal não vai ver. Só um pouquinho, gente. Deixa eu pegar um maiorzinho aqui. Ok. Vamos lá. Então, ó, aqui está a palavrinha Hokma, tá? Essa palavrinha aqui significa sabedoria em hebraico. Tudo bem? Ó, aqui embaixo você tem o valor das letras conforme foi atribuído 200 anos antes de Cristo. Ok? 1.200 anos depois que Moisés escreveu Gênesis 1. Tá bom? E aqui tem o rei, o het, desculpa, que vale 8. O kaf, que vale 20. Né? O men, que vale 40. E o rei, que vale 5. 8 mais 20 mais 40 mais 5, 73. 7, 3. 7 lembra o quê? Completude. 3 lembra o quê? Trindade. Né? Então 7 fala de completude, perfeição, e 3 fala de trindade. Aqui em cima, gente, tem o 37. Aqui é a ordem das letras pela ordem pela qual elas aparecem no alfabeto. Então, por exemplo, o Heit é a 8ª letra do alfabeto hebraico. O Kaf é a 11ª letra do alfabeto hebraico. O Men é a 13ª letra do alfabeto hebraico. E o Rei é a 5ª letra do alfabeto hebraico. Então, 8 mais 11 mais 13 mais 5 dá 37. Você já está percebendo que tem uma simetria aqui, né? 3, 7, 7, 3. Então, o Rokhma vale 37 pelo valor das letras segundo a sua ordem. E sabedoria, Rokhma, vale 73 pelo valor das letras. Tudo bem até aí? Muito bem. Lembra, Deus criou tudo com sabedoria. Então vamos voltar agora para Gênesis 1. Ah, deixa eu voltar para o meu outro slide aqui. Então, aqui novamente eu tenho o quê? Aqui eu tenho, ó, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Yeretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, aqui está o texto de Gênesis 1 da criação. Lembra, cada letra tem um valor. Então aqui tem o valor das palavras. Por exemplo, Bereshit vale 913. Né? Bará criou, vale 203. Elohim vale 86. Et, 401. Né? E assim sucessivamente. Quando você soma essas letras aqui, o total delas dá 2.701. 2.701, gente, é exatamente a mesma coisa que 37 vezes 73. Ou seja, Gênesis 1.1 vale exatamente o valor de sabedoria pelo seu ordinário, valor da ordem das letras, vezes o valor das letras, segundo a atribuição, 1.200 anos depois que Moisés escreve isso. Ou seja, 37 vezes 73 é 2.701. 37 vezes 73 é o valor de toda a criação, segundo a frase de Gênesis 1.1. Ou seja, se eu olhar isso aqui como 37 vezes 73, eu tenho... É trindade perfeita, perfeita trindade. Né? 3 é trindade, 7 é perfeição. Então, trindade perfeita, perfeita trindade. Mas não para por aí. Lembra, isso aqui já é uma beleza matemática fenomenal. Porque, lembra, Moisés não escreve sabendo isso. Moisés não entende que isso é matemático também. Deus é que está se revelando através disso e dizendo, olha, eu realmente fiz tudo com sabedoria. Tanto fiz que eu coloquei a sabedoria como o diretriz da minha matemática, da minha construção do universo inteiro, dos céus e da terra, né? Mas quando você pega e analisa, por exemplo, por pedaços, quando você pega, por exemplo, só os termos aqui do centro, ó, esses três termos do centro, esse que vale 86, 401 e 395, isso aqui, gente, vale 882, se você somar essas letras aqui, ó, 882. 882 é 3 vezes 7 vezes 7 vezes 3, mais 3 vezes 7 vezes 7 vezes 3. Você está percebendo que existe um padrão de 3 e 7 recorrente dentro do próprio texto de Gênesis 1.1? É como se Deus dissesse, é trindade perfeita, perfeita trindade, trindade perfeita, perfeita trindade. Se você olhar, por exemplo, né, essas letras aqui desse quadradinho roxo, a soma delas dá 1.492. 1.492 é a mesma coisa que 373 mais 373 mais 373 mais 373. Novamente, é uma mescla do número 3 e número 7 várias vezes. É como se Deus estivesse assinando matematicamente sendo. Eu é quem criei tudo isso aqui. E a parte curiosa disso é o seguinte. Esse valor 882 é a mesma coisa que 441 mais 441. 441, gente, é o valor da palavra emet em hebraico. Emet em hebraico é verdade. Lembra? Jesus falava o quê? Em verdade, vos digo. Muito bem. Então aqui é como se ele matematicamente, esses termos, estivesse dizendo em verdade, 373 é o valor da palavra logos. Quem é o Logos? Logos é o verbo, lembra? No princípio, ele era o verbo. E o verbo fez o quê? O verbo encarnou. Por isso que você tem aqui quatro vezes o Logos, 4373, porque 4 é o valor da Terra. Lembra? O que, que tem na Terra? Os quatro cantos da Terra, os quatro pontos cardeais. 4 fala da Terra. Então é como se dissesse, em verdade, o Logos encarnou. E esse valor de toda essa palavrinha aqui, 2701, que é 37 vezes 73, ou seja, de toda a criação, também em grego tem uma frase parecida, que fala a mesma coisa, Apocalipse 5:12, fala assim, digno é o cordeiro que foi morto. Então é como se matematicamente Deus estivesse dizendo, em verdade, o verbo encarnou, e digno é o cordeiro que foi morto. E isso tudo aponta para quê? Para a criação de Deus. Tudo isso fala da beleza da criação de Deus. Lembra? Moisés, quando escreve Gênesis 1:1, ele não está pensando matematicamente. Isso aqui simplesmente está escondido dentro do texto. Não só isso, tá? Quando você olha isso aqui, tem muito mais coisas dentro desse texto. Deixa eu... Acabei tirando o compartilhamento, esqueci de... Né? Você vai encontrar até um paralelo nas próprias letras, né? Porque eu tenho a mesma sequência, ó. Eu tenho 3 letras, 7 letras, 7 letras, 3 letras novamente. Existe uma simetria dentro do próprio texto. Além disso, você tem uma simetria entre os números primos. Por exemplo, 37 é número primo, 73 é número primo, 37 é, 12ª, é o 12º número primo e 73 é o 21º. Então, novamente, eu tenho mais uma simetria relacionada. Né? Além disso, por exemplo, você tem, quando você soma as letras, algumas das palavras, você tem 999, que é 37 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Fala da trindade do 3 novamente. Eu tenho 99 duas vezes, por exemplo, criou os céus, yet. Eu tenho 777, que são os substantivos. E novamente 777 aponta para perfeição. E além disso eu tenho 888, né? Quando eu somo alguns caracteres aqui, que é 30, também é 37 vezes 3 vezes 2 ao cubo. E 888 é o valor de Jesus em hebraico, desculpa, em grego, Jesus. Né? Jesus em grego, Jesus, vale 888. Então eu tenho 777, que vai falar de como Deus conta o mundo, né? Porque você tem 7 dias da semana, aí você tem os 7 anos, onde o sétimo é o Shemitah, é o sábado Shemitah, é o sabático, ano sabático. Depois você tem 7 anos Shemitahs, que levam o jubileu. Então tem 777, que é um espelho que você vai ver lá no Apocalipse. Você tem 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Né? 777. Você tem 888, que aponta para Jesus, Jesus em grego. E 9 aponta para a verdade. Fala do, né, da verdade. Então tem várias coisas aqui relacionadas, eu nem vou entrar em todas elas. Né? Existe uma outra curiosidade, até com as tribos de Israel, por exemplo. Lembra? As tribos de Israel são o quê? São os nomes dos filhos aqui. Então você tem Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. E cada um desses nomes é feito com letras em hebraico, então cada nome você pode ter um valor. Né? Então cada tribo aqui, ó, cada nome dos filhos de Jacó, você tem o valor delas. E você sabe que aqui você tem o quê? É como se eu pegasse vários triângulos das 12 tribos e eu botasse esses triângulos no mesmo formato da bandeira de Israel. Está vendo aqui o formato da bandeira de Israel? Então cada triângulo aqui, e triângulo aponta também para a trindade, né? Quando você bota os nomes aqui, ó, e você soma os nomes de todos os filhos de Jacó, você tem 3.182. 3.182 é múltiplo de 37, lembra? 37 fala de Rokhmah, fala de sabedoria, fala da trindade perfeita, e 86 é o valor da palavra Elohim, né? Que a gente viu lá atrás, na primeira palavra. Então, eu já tenho aqui o quê? Eu tenho as 12 tribos, somadas, representam Deus e a sua perfeição. Né? Por isso que está o nome de Elohim e a questão da trindade. Além disso, você tem também várias simetrias, também apontando para o nome de Deus. Você vê que, por exemplo, ó, simetrias que dão 1147, 1147, 31 vezes 37, 31 o valor da palavra El, que é Deus também, né, um dos nomes de Deus. E lembra, múltiplo de 37 novamente, né, mais uma simbologia com essa simetria toda. E ainda eu tenho mais uma simetria aqui, por exemplo, onde vai dar Rubens, Simeão e Gade somados 888, que é o nome de Jesus em grego, Jesus. Jesus em grego vale 888. E mais uma vez essa soma aqui vai dar 24 vezes 37, mais uma vez apontando, né, para a questão da Trindade. Então tudo isso está dentro do quê? Está escondido nos textos. Essa simbologia matemática está toda dentro do texto. Toda ela como se Deus estivesse apontando e certificando, tá? Para que serve essa questão toda matemática? Ela me dá uma série de pistas para algumas coisas, depois eu vou usar alguns exemplos aqui, mas ela está me mostrando o quê? Primeiro, uma beleza na construção do próprio texto, porque tem uma beleza matemática ali, e lembra, só Gênesis 1:1 tem muito mais coisa ali, muito mais belezas matemáticas, inclusive, só nesse trechinho pequeno que a gente viu ali, relacionado a Hokma, relacionado à sabedoria e seus derivados, né? Mas não é só nisso, né? Você vê, por exemplo, no nome dos filhos de Jacó, toda uma simetria relacionada também no mesmo padrão que a gente já viu ali da bandeira de Israel atual, né? Que é aquela chamada estrela de Davi, naquela mesma formação. Então nada disso é por acaso. Isso só mostra o quê? Só mostra que por trás do texto que nos serve revelado existe uma mente que ela não está enxergando somente o texto da palavra que está sendo passada para você. É como se ele dissesse, há muito mais escondido dentro do texto do que você pode imaginar. Muito mais do que você pode pensar em relação ao que diz o texto. Ou seja, o texto não está só falando com você pelo seu significado das palavras. O texto está falando conosco das mais variadas formas, inclusive de uma forma matemática. Inclusive até pelos seus pictogramas. Por exemplo, né, a gente viu ali o termo criou, bará. Tá? O termo bará. Esse termo bará, lembra? O alfabeto na época de Moisés era escrito assim. Ok? Então você tem esse formato aqui. E lembra, isso aqui significa criar, né? Vamos pegar a raiz do verbo, vamos botar o criar aqui, só para ficar. Né? Significa criar. Então lembra, a gente discutiu ontem. Como é que Deus cria o universo? Bem, antes do universo existir, só existia um ser. Nós falamos isso ontem. Deus. Então Deus, quando vai criar, ele vai criar onde? Nele. Certo? Então, como a gente discutiu ontem, Deus abre um espaço dentro de si para criar esse universo. Então lembra, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então se eu pudesse estar nesse local da existência, vamos fazer de conta, né, que o universo seja, sei lá, uma circunferência, Deus seja o quadro, né, só que é um quadro infinito, em muitas dimensões, múltiplas dimensões, né, e Deus ocupa todo esse espaço, e aqui vamos chamar espaço da existência. Tá? Espaço da existência. Aqui não tem tempo. Tempo é algo que foi criado aqui, nesse universo. Aqui não há tempo. Tudo bem? Então Deus simplesmente existe. Desde quando? Desde sempre. Ele sempre existiu. Deus não tem início nem fim. Ele sempre é. Ele existe. Então ele está no seu plano de existência. Nesse plano de existência, ele decide, vou criar o universo. Quando ele vai criar, ele vai ter que abrir um espaço em si. Esse espaço é um espaço que ele diz assim, aqui, nesse espaço que eu vou criar, eu não vou existir como eu sou, porque se ele existir como ele é nesse universo, ele destrói o universo deixa de existir. Porque da forma como ele é originalmente, né, ele simplesmente destruiria isso aqui. É que nem eu, por exemplo, quando se eu fosse criar um universo, né, deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui, não tenho. Puxa, sumiram minhas folhas. Ai, ai, ai. Vai ser um guardanapo mesmo. Por exemplo, nós vivemos num mundo de três dimensões, perfeito, gente? Três dimensões. Na verdade, quatro que tem o tempo, né? Mas espaciais, três dimensões. Nós temos altura, largura e comprimento, perfeito? Vamos fazer de conta que essa folhinha aqui, esse guardanapozinho, ele só tem duas dimensões, tá? A gente sabe que existe aqui uma altura, mas essa altura é mínima. Vamos fazer de conta que ela não existe. Então, esse espaço é um espaço de somente duas dimensões. Perfeito? Beleza? Muito bem. Ser um espaço de duas dimensões é um espaço que eu estou criando. Eu estou numa dimensão superior, eu estou na terceira dimensão, então eu vou criar esse espaço de duas dimensões, que esse vai ser o meu universo. Nesse universo eu vou criar seres aqui, né? Então esses seres que eu vou criar vão ser seres de duas dimensões. Então eles só têm formas bidimensionais aqui. Ok? Então são seres bidimensionais. Tá? Triângulos, quadrados, circunferências, são seres que vivem nesse universo. Tudo bem até aí? Muito bem. Eu, como sou? Como eu sou? Eu posso entrar aqui? Posso entrar nessa folha? A minha mão, por exemplo, pode entrar aqui? Se ela quiser entrar como ela é, o que acontece com essa folha? Vai ser destruída. Porque esse espaço de duas dimensões não comporta quem eu sou em três dimensões. Ou seja, ele é inferior da minha origem. Então, se eu tentar entrar nessa folha como eu sou, eu vou destruir a folha. Eu acabo com ela. Certo? Vou acabar com ela. Então, eu não posso entrar como eu sou, mas eu posso interagir com ela? Posso. Em vez de eu entrar na folha, eu posso pegar, por exemplo, um dedinho meu e o meu dedinho interseccionar aqui. E quando eu intersecciono o universo, esses seres aqui vão ver alguma coisa aparecendo ali. Não vão ver o meu dedo, vão ver o meu dedo nesse plano. Ou seja, vão ver lá, sei lá, um dedo redondinho aqui, digamos assim, meio gordinho. Né? Esse dedo gordinho vai aparecer para eles. Oh, apareceu uma circunferência lá. Mas de onde veio essa circunferência? Não estava ali antes. Ela não andou até lá. E eu posso, inclusive, botar dois dedos. Oh, apareceu dois. Não, não são dois, são três. Porque eu botei três dedos. São três dedos. Ah, então são três seres. Não, não são três seres. Quantos seres tem aqui? Um Dionei só. Um Dionei, mas um Dionei que está interrelacionando com eles de três formas distintas. Porque eu escolhi usar essas três formas para poder interagir. Eles acham que eu sou três. Mas, na verdade, é um Dionei só. Apesar que esse Dionei é trino, né? Lembra? Esse Dionei aqui é trino. É corpo, alma, espírito. Eu não posso, eu aqui, não posso me separar nas minhas naturezas. Mas digamos que Deus possa. Que Deus possa separar as suas naturezas assim. Corpo, alma, espírito. Vamos nos reunir, vamos criar. E vamos interagir. Corpo, você interage desse jeito. Alma, desse jeito. Espírito, desse jeito. Né? Então vai parecer para quem está lá, né, que existem três Dionês, mas é um Dionês só de manifestação trina para esses seres aqui. Mas esse Dionês não está aparecendo aqui como ele realmente é. O que você está vendo aqui é só uma interseção do Dionês aqui dentro, porque o Dionês de verdade não cabe aqui. Se o Dionês de verdade vier aqui, ele destrói tudo, acaba com isso aqui. Então é como se eu mantivesse esse universo de duas dimensões, né, através da minha vontade. Bem, eu só usei esse exemplozinho, por quê? Porque, simbolicamente falando, é o que acontece aqui, no universo que Deus criou. Esse universo que nós existimos. Deus não pode vir aqui como ele realmente é, porque se ele vier aqui como ele realmente é, ele destrói tudo. Não sobra nada desse universo. Então, o que ele faz? Por isso que o texto de Isaías 45:7 fala assim: eu formo a luz e crio as trevas. Por quê? Por que ele não diz assim, eu crio a luz e crio as trevas? Porque a luz já é ele já existe. Se eu pudesse ver isso aqui, Deus é luz em tudo que é lugar. E só ele existe ali, não tem anjo, não tem nada. Só Deus existe, porque só ele que não tem princípio e fim. Só ele que é infinito. E aí ele vai decidir criar um universo. Por isso que ele tem que abrir um espaço onde ele não esteja completamente ali com tudo que ele é. Por isso que ele é como se, né, no momento que eu afasto a luz, né, quando eu tiro luz, o que que sobra? Trevas. Trevas é ausência de luz. Então, o que que aconteceu? Ele criou um espaço, né, que é um espaço que no momento está em trevas. E como é que ele cria? Lembra a palavra bará? A palavra bará, um dos seus significados é o quê? Engordar. Então é como se Deus pegasse um pontinho e fosse expandindo esse pontinho. Expandindo, expandindo, expandindo, expandindo, engordando, engordando, engordando. É como se Deus engravidasse do universo. Lembra? É como se ele estivesse engravidando. E tanto é interessante essa questão de engravidar, que você vê que ele faz isso e ele separa águas de águas. Você já percebeu? Me diz onde é que está o texto que ele criou a água. Não fala. Mas dá a entender que a água está separada. Porque raquia, que é o termo que ele usa, que é o firmamento, que a gente chama do céu, que é o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo, ou seja, as águas que estão na Terra com as águas que estão, né, digamos, talvez na borda do universo, não, né, como se esse universo estivesse dentro de água aqui. E lembra, no útero, o que você tem aqui dentro do útero da mulher? Líquido amniótico, água, né, de certa forma. Uma simbologia muito similar. Então, o que é o firmamento? Raquia. Raquia, muitas traduções colocam como se fosse um domo. Mas essa não é a origem, o termo original do significado da palavra firmamento. Não, não necessariamente é um domo. Raquia significa, na sua origem, expansão. O que é raquia? Expansão. Eu pego, é como se fosse um elástico, eu vou expandir isso aqui. O que é expansão? É como o tempo e o espaço. Lembra? O tempo e o espaço estão juntos. E o tempo e o espaço são o quê? Fazem parte do mesmo. E à medida que, segundo a análise dos físicos, o universo foi sendo criado, o espaço foi expandindo, foi sendo esticado. Assim como o tempo também é esticado junto. Então é como se Deus pegasse e abrisse. Lembra? Por isso que tem um texto que fala assim, eu estendo os céus como se fosse uma cortina. Como é que você estende uma cortina? A cortina está ali junto, você estende, você abre, você estica a cortina. Então ele está pegando o universo e está lá, que vai engordar, só que lembra, isso aqui não é numa dimensão só, são várias dimensões, esse universo aqui tem muitas dimensões, não só essas quatro que nós conhecemos, são N dimensões. E ele está pegando isso e está expandindo, engordando, crescendo, e com isso o tempo é criado junto. Por isso que tudo tem princípio. Né? Por isso que até mesmo os anjos foram criados. Tem um princípio. Por isso que eles estão aqui dentro. Os anjos nunca estiveram aqui. Nenhum de nós nunca pode estar aqui. Porque só pode estar aqui aquele que não tem princípio e nem fim. Se você pudesse estar aqui, então você também não teria princípio. Não teria nem início nem fim. E você seria Deus. Porque só Deus não tem início e fim. Só Deus não tem princípio. Então você aqui não pode existir. Se alguém sair daqui e vier para cá, deixa de existir. Ou seja, esse aqui é um ambiente que Deus criou para que o universo exista. Por quê? Porque ele está criando seres. Por que Deus criou o universo, gente? Você parou para pensar? Qual é o objetivo de Deus criar o universo? Para que eu vou criar o universo? Deus precisa de um universo? Deus se tornou mais Deus por causa do universo? Não. Deus se torna menos Deus se o universo não existir? Não. Ele é Deus com ou sem universo? Ou seja, o que o universo muda no status de Deus? Nada. Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa... tá muito chato isso aqui. Essa existência aqui tá muito chato, gente. Vamos criar alguma coisa para distrair? Né? Isso aqui é chato demais. Vamos fazer alguma coisa para, sabe, passar o tempo? Não, Deus não precisa disso. Lembra, Deus é perfeito. Por isso que ele não muda. Porque o que é perfeito não precisa ser mudado. Já é perfeito. Se você mudar, deixou de ser perfeito. Então Deus não tem como ser mais perfeito ou menos perfeito. Ele é simplesmente perfeito. E o perfeito não muda. O perfeito não se altera. Por isso que ele diz assim, eu sou Deus e não mudo. Ele era, ele é e continuará sendo. Ele sempre será. Né? Por isso que vários textos acoplam essa questão da imutabilidade dele, né, a quem ele é. Então, por que então que ele cria? Porque ele decidiu criar. Vou dar um exemplo para você, para tentar ajudar você a pensar nisso. Né? O que faz Deus criar o universo? Imagina que você é riquíssimo, você é o Bill Gates, tá? Bill Gates vezes 10. Você tem 10 vezes o que o Bill Gates tem. Sei lá, ele deve estar perto dos seus 70 bilhões. Vamos botar US$1 trilhão na tua conta, tá? Você tem US$1 trilhão, você vale quase tanto quanto a Apple. Muito bem. A tua conta é de US$1 trilhão. É um númerozinho razoável de dinheiro. Tá? US$1 trilhão. Dá para fazer algumas coisinhas. Muito bem. Aí você não precisa de nada, porque você já... Nossa, você tem tudo, né? Você, inclusive, comprou uma ilha gigante. Você mora nessa ilha. E você é tão bom que você automatizou tudo, botou lá robôs, etc. Você não precisa de ninguém, não precisa nem de serviçal, tudo é automático, tá tudo automatizado. Você tem a sua própria energia elétrica, você tem tudo que você precisa tá lá. Inclusive, você não precisa nem sair de lá, beleza? Muito bem. Mas você tem os canais do mundo. E você acompanha o mundo. E aí você está passando zapeando um canal e você vê, puxa, teve um tufão, um furacão lá em Bahamas. Acabou com o Caribe, destruiu o Caribe. Nossa, tô vendo aqui, são milhares e milhares de desabrigados. Os caras estão sofrendo. Puxa, acho que 50 bilhões resolvia a vida deles. 50 bilhões de dólares, puxa, ele pode reconstruir tudo. Você, como uma pessoa, vamos considerar que você é uma pessoa boa? 50 bilhões para você, o que que é? Para quem tem 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quinquilhão? Nada. Para você é troco. 50 bilhões é. Puf, nem vai fazer cócegas na minha conta. Ah, vou pegar e vou dar 50 bilhões para esses caras. Peraí, deixa eu passar aqui, ó. 50 bilhões para ajudar vocês aí em Bahamas. Pergunta: o que que o pessoal de Bahamas vai conseguir pagar para ele? Para nós, digamos assim, né? Nós, os riquíssimos. Nada. Eu não tenho como pagar. Para mim não faz a menor diferença. Porque eu continuo um multibilionário, um multitrilionário. Mas para eles faz toda a diferença, não faz? Faz toda a diferença para eles. Para mim não faz nenhuma. Eles não podem me pagar. Mas para eles fez toda a diferença. Agora pega, né, esse exemplo que eu coloquei e coloca o ser que é todo poderoso, todo bondoso, todo onisciente, omniperfeito, todo perfeito, né? Deus não tem uma conta, digamos, de trilhão. Ele é infinito. Tudo nele é infinito. Infinito, infinito, infinito, infinito. Imagina um ser dessa característica. A bondade de Deus, entenda o seguinte. Quando Deus decide criar o um universo e colocar esse universo aqui, ó, com seres aqui dentro, quem são os beneficiados, gente? Deus é beneficiado? Não. Ele é infinito, ele continua infinito, isso não muda ele. Mas muda para nós. Faz toda a diferença para os seres que estão aqui, ó. Para nós que fomos criados, faz toda a diferença. E qual é o benefício? O benefício é que Deus decide criar esse universo pela sua bondade, para que esses seres que vão ser criados aqui possam usufruir daquilo que ele é. O benefício não é dele, o benefício é nosso. Porque agora nós podemos usufruir de tudo que ele tem para nos dar. Porque seria até uma forma de egoísmo Deus ser tudo que ele é e não compartilhar. Então a bondade de Deus é tamanha que, sabe, transborda dele e diz assim: você precisa criar seres que possam usufruir de tudo que você tem para oferecer. O que que tem para oferecer? Tudo, vida eterna, bondade, amor, tudo, tudo do melhor para esses seres. Então, o que que faz Deus criar o universo? A sua bondade. Por isso que o texto diz várias vezes: a terra está cheia da sua bondade. É a bondade de Deus que faz com que tudo venha a existir. Nada existiria se não fosse a bondade dele para conosco. Nós somos os beneficiados. Só que tem um problema na hora de criar o um universo. Um sério problema. Por isso que tem um plano antes de criar o um universo. Lembra, Deus tem dois atributos. E Deus é o único ser perfeito, beleza? Deus é o único ser perfeito. Nós somos perfeitos? Não. Por quê? Porque somos seres limitados, né? Temos limitações, várias. Qualquer ser criado é limitado. Qualquer ser que for criado aqui dentro, seja anjo, arcanjo, querubim, serafim, o que for, é um ser limitado. E todo ser limitado pode cometer erros, pode errar. Todo ser limitado pode errar, não pode? Pode. Deus pode criar o ser perfeito? Cria. Todos os seres são criados, quando criados, são criados perfeitos. Adão foi criado perfeito ou não foi? Foi. O querubim ungido de Ezequiel 28, que depois caiu, foi criado perfeito ou não foi? Foi. O texto diz: perfeito eras no dia que fosse criado. Perfeito eras. Adão foi criado perfeito. Só tem um detalhe: você pode vir a errar. você pode fazer uma má escolha. E uma má escolha, nós temos um nome para isso. Chama-se o quê? Pecado, errar o alvo. E aí tem dois atributos de Deus que são um problema com relação ao pecado. Porque eles têm visões distintas em relação ao pecado. Que atributos são esses? Lembra? Qual é o nome de Deus? Yud-Hei, lembra? Yah, né? Abreviação. E o que é aqui? Justiça, né? Ou lei, e misericórdia ou graça, né? Que isso equivale a 10, esse equivale a 5. 5 é o número da graça, 10 é o número da lei. Então ele tem dois atributos. Justiça, misericórdia. Quando acontece o pecado, o que a justiça quer? O que a lei faz em relação ao pecado? Cobra a conta. E qual é a conta? Morte. Tem que morrer. Pecou? Morre. E o que a misericórdia e a graça dizem em relação ao pecado? Perdoa. Perdoa. E aí nós temos um problema. Porque tem dois atributos perfeitos. Os dois têm que ser atendidos. Mas, no erro, os dois têm visões distintas. Como é que você resolve esse xeque-mate? Porque você não pode criar o universo só com justiça, só com lei. Por que você não pode criar o universo só com lei? Que não vai sobrar ninguém. O cara errou, morreu. O cara errou, morreu. O anjo errou, morreu. Né? Foi destruído. Não importa qual ser errou, pimba, já era. Aí o que acontece? Você vai ter um universo vazio. Então não dá para criar só com justiça. Mas também não posso criar só com misericórdia, só com graça. Vou dar um exemplo para você. Aqui perto tem um Bradesco. Aí o Bradesco foi assaltado. Tá lá os ladrões lá dentro e tal. Chega a polícia, cerca o local. Aí a polícia diz assim, olha, pega o megafone e falou, atenção pessoal, olha, deixa eu avisar vocês, hein? Vocês estão todos perdoados, podem ir embora. Tchau, tchau. O que vai acontecer em pouco tempo, gente? Se a polícia fizer isso com todo mundo, com todos os ladrões, todos os assaltos, tudo. Chega dizendo, não, vocês estão todos perdoados, hein? Tudo perdoado, ó, gente. Beleza, nem se preocupa, tudo perdoado. O mal vai tomar conta. Sabe o que vai acontecer com esse universo? O mal toma conta. E fica um universo cheio de mal. E Deus não criou um universo para isso. Então não dá para criar um universo só na base da misericórdia, só na base da graça. Então como é que vai fazer? Vamos ter que usar os dois atributos. E os dois atributos vão negociar entre si. Quem vai dar o tempo da misericórdia é a justiça. Justiça e misericórdia, ó, vão negociar. Você oferece misericórdia por tanto tempo. Vai se encher o copo, quando encher o copo, ó, a gente oferece misericórdia para eles. Mas se encher o copo, viu misericórdia? A justiça vai agir. Na Bíblia você tem vários exemplos. Lembra? Quando Abraão está conversando com Deus e Deus fala assim, ó, Abraão, essa terra aqui é tua e da tua descendência, tá? Mas só tem um detalhe, eu só posso dar isso para você daqui a 400 anos. Porque a medida dos amorreus não chegou ainda, os pecados, né, dos amorreus não chegou à sua medida ainda. Então não posso expulsar eles da terra. Por quê? Porque eles ainda estão debaixo da minha misericórdia, o copo não encheu, mas eles continuam a negar a minha misericórdia. Como eles continuam a negar a minha misericórdia, esse copo vai encher, daqui a 400 anos esse copo enche. Quando esse copo encher, a minha justiça entra. E aí a minha justiça vai exercer sobre eles que eles vão ser expulsos da terra. E aí eu dou a terra para vocês. Mas até lá tem essa negociação. Então é um processo. E você vai ver isso na Bíblia no decorrer. Só que Deus criou o seguinte, Deus colocou um cordeiro que foi morto antes de criar o universo. Porque esse cordeiro, lá na frente, Deus passou isso em tempo, definiu isso no tempo, depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Deus criou uma forma no tempo para colocar isso, de tal maneira que esse cordeiro, que é ele mesmo, né? iria entrar aqui. E ele vai levar o quê? Todos os pecados. Para quê? Para que todos aqueles seres que olharem para ele, né, possam dizer, ele já pagou o meu preço. Então a lei e a justiça não podem mais atuar sobre mim, porque já, a conta já foi paga. Ele já morreu por mim. Como ele morreu por mim, essa conta foi paga, então estou debaixo da misericórdia. Que misericórdia? Uma misericórdia eterna. É só me manter debaixo dela. E a minha misericórdia é eterna. Por isso que o texto de Tiago resume o objetivo de Deus. O objetivo de Deus da criação do universo é o seguinte: porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, eles, é como se Deus dissesse, vamos criar esse universo. Mas vamos criar esse universo, eu vou ter duas forças aqui parecidas, justiça e misericórdia. Mas vamos criar esse universo de tal maneira, eu vou balancear de tal maneira, que no final, a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. E a misericórdia triunfando sobre o juízo, então esse universo vai ter cheio de vida. E aí essas vidas vão poder viver plenamente na minha presença, porque a minha justiça já foi atendida, porque essas vidas vão estar protegidas pela minha misericórdia. Percebe? E a gente vai entrar com mais detalhes sobre isso. Já está na hora do nosso intervalo. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou preparar aqui os nossos... Lá no... Ricardo, tudo bom? Fala, Ricardo. A gente sempre viu, né, está na palavra, enfim, algumas coisas. Deus, na criação, ele não nos criou para o seu prazer, para ter um relacionamento conosco, para... É óbvio que Deus não ia se sentir só, porque ele... Mas ele, não foi o propósito dele se relacionar, ter prazer? Sim, mas esse é o benefício nosso. Qual é o nosso benefício em relação a Deus? Não é você comer, não é você viver eternamente... O nosso benefício qual é? É usufruir de quem Deus é. E como é que você usufrui, se relaciona com Deus? Por meio do amor. É um relacionamento que há entre ele e a sua criatura, o Criador com a sua criatura. Os dois vão se relacionar. E esse relacionamento é o objetivo. Ele teria vontade, ele fez por vontade própria, né? Para ter relação conosco também, né? É óbvio que sim, nós somos os mais beneficiados. Mas eu quero dizer que houve uma intenção dele em ter relação conosco, em ter prazer através da criação dele, né? Sim, por isso que a bondade dele impele ele a criar, mas ele não pode criar qualquer coisa, ele tem que criar um mundo onde a justiça, os seus atributos perfeitos sejam atendidos e ele possa se relacionar. Oi? E a semelhança, ele nos criou a sua imagem e semelhança, exatamente também por isso, né? Por quê? Porque ele se deu uma forma. Lembra? Quando ele cria esse universo está vazio. Aí o que ele diz? Luz, seja aqui dentro. Que luz? De onde ele pegou essa luz? Dele mesmo. É como se ele pegasse a luz, que aí ele é a luz, pegasse a sua luz e botasse agora nesse espaço vazio e dissesse, luz, seja aqui. Por isso que ele diz assim, eu formo a luz, crio trevas. Porque as trevas tiveram que ser criadas, nunca existiram. E ele faz o quê? Ele pega essa luz, que a sua luz é infinita e de vários formatos e forças e poderes, energia, digamos assim, e ele diz assim, eu vou pegar essa luz e vou dar uma forma para ela. Que forma? Né? Várias formas, inclusive essa forminha aqui. Deus vai se dar uma forma para poder relacionar com os seres que estão lá dentro. É como o cara que pega... e vai conversar com as formigas, e vai pegar do seu dedinho e vai transformar o seu dedinho numa formiga, para conversar com as formigas. Então, com o seu dedinho, que é uma formiga, conversa com elas. Elas não sabem quem ele é na sua completude. Elas estão enxergando uma formiga maior lá. É a mesma coisa com Deus. Você vai ver Deus no trono, mas o Deus que está no trono, né, a sua visão gloriosa, é uma fração infinitesimal de quem ele realmente é na sua magnitude. Ele está lá para poder interagir com você, para que você possa conversar com ele. Então ele se diminuiu e se deu uma forma para que essa forma seja a imagem para os outros seres que ele vai criar a partir dele, né, para que eles possam se relacionar com ele. E ter um relacionamento de amor, baseado no amor. Porque tem que escolhê-lo, lembra? Você tem que escolher Deus. Por isso tem o livre-arbítrio. É uma escolha. A gente vai falar um pouco mais disso depois. Beleza? Beleza. Ó, 15 minutos de intervalo, contando agora. Se quiserem conversar durante o intervalo, estou às ordens aqui também. Não vou sair daqui. Posso fazer uma pergunta? Pode. Maurício, tá? Pastor, nessa situação assim, que nem ele criou a luz, né, e obteve as trevas ali junto, né? Onde é que está vinculado isso aos anjos e esses seres assim? Eles vão ser criados antes dos homens, mas nesse aí existe uma situação. Dentro desse mesmo lugar aqui, dentro desse universo. Eles só estão numa dimensão diferente da nossa. É como se fosse como os três céus, isso? Exatamente, é como a visão do tabernáculo. O tabernáculo é uma visão. Vou botar aqui, tá? Em vez de ser redondo, vamos botar uma visão de tabernáculo. O universo é como um tabernáculo. E no tabernáculo você tem três níveis. O primeiro nível, que a gente pode chamar de primeiro céu, da nossa perspectiva, o primeiro céu, o céu das aves. O segundo céu, céu das estrelas, né, que estão no firmamento, no raquia, nessa expansão, que é o espaço-tempo. E o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, é onde Deus habita, lembra? Paulo falando, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Porque é o terceiro céu onde está a presença de Deus. Por isso que a arca também está aqui, lembra? Aqui é o pátio. O pátio tem um altar. O altar é onde é feito sacrifício. Certo? O altar é onde tem o sacrifício. Muito bem. Aqui, o segundo, que é o santo, fala das estrelas. E aqui, né, você tem o terceiro céu, que tem a arca. A arca representa o quê? O trono de Deus. A presença de Deus. Certo? Muito bem. Jesus teve que fazer o quê? Para morrer, Jesus teve que sair do terceiro céu e vir para cá. Porque só aqui tem o altar de sacrifício, de morte. Então ele tem que descer daqui, encarnar, para poder morrer. Para daí poder fazer o processo de volta e levar o sangue para cá. Então tem todo um simbolismo isso. A própria montagem do tabernáculo aponta para os sete dias da criação. Existe um paralelo em Êxodo 40 e os capítulos anteriores, em padrões de sete em sete, para justamente mostrar que a montagem do tabernáculo simboliza a criação do universo. Então, só que esse primeiro universo tem pecado nele. Por isso que precisa fazer um novo universo. Por isso que em Jesus, nós somos nova criação. Novo universo. Novo mundo. Só que agora sem pecado. Mas eu estou falando muito da aula, e aí o pessoal vai perder, depois vamos matar. Deixa eu dar os 15 minutos aqui. Faz uma pergunta que não esteja no escopo da aula. Se é que... Senão o pessoal depois me mata. Até que tem um vídeo, né? Pode assistir no vídeo depois. Tá aí. Oi? E qual é a memória RAM que o senhor tem? Olha, tá bem ocupadinho. Esse HD tá bem ocupado, sabe? Eu tenho que fazer expansões seguidas. Vai, é muita informação. Tá gravado, graças a Deus, né? Tá gravado. Você pode rebobinar e rever certas coisas e conceitos. Com certeza. Mas é muito legal quando você começa a entender esses meandros das coisas. Porque isso mostra para você a beleza da criação de uma perspectiva diferente. De uma perspectiva maior. Né? Você começa... Não é à toa que Deus nos deu uma mente para poder encontrá-lo. A gente tem dentro de si, como diz o texto, Deus colocou no homem a eternidade, o desejo, o anseio pela eternidade. Ou seja, dentro do homem existe um espaço vazio infinito que só Deus ocupa. Mas ele nos deu uma capacidade de nós irmos além daquilo que nós somos. Né? Isso é claro. Até os gregos, a filosofia grega toda, você vai enxergar muito bem disso nas discussões de Platão, de Sócrates, por exemplo, e outros filósofos gregos, em que eles discutem essa questão do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, por exemplo, ele tem algo em si que vai além daquilo que ele é. Vou dar um exemplo para você. Eu e você somos mortais, certo? Somos finitos, mortais. Mas eu consigo pensar num ser imortal. Mas isso está fora do meu escopo, porque isso na minha natureza é mortal, mortalidade. Mas eu consigo pensar num ser imortal. eu peco, eu erro, mas eu consigo pensar num ser que não erra. Tá além do que eu sou, além da minha capacidade. Né? Eu tenho várias limitações de poder, mas eu consigo pensar num ser que não tem limitações de poder, que é todo poderoso, que não tem nem limitação de espaço, nem de tempo. Ou seja, eu consigo pensar num ser que vai além daquilo que eu sou. Muito além daquilo que eu sou, inclusive. Porque eu consigo pensar num ser perfeito. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro de mim, Deus já colocou dentro do meu software, digamos assim, né? Dentro dessa estrutura, já está lá dentro a minha capacidade de reconhecer que há algo maior do que eu aqui. Por isso que eu olho tudo que foi criado e eu digo, peraí. Tem que ter um criador. Tem que ter um criador. Isso não pode ser por acaso. E esse criador vai além do que eu sou. Eu sou mortal, mas existe um ser que é imortal. Eu erro, mas existe um ser que não erra. Eu tenho limites de conhecimento e sabedoria, mas tem um ser que não tem limites. A sua sabedoria é muito mais vasta que a minha. Então, eu consigo pensar nisso. Ou seja, é como se eu tateando, como diz Atos 17, quando Paulo fala, né, lá no Areópago, lá que ele está falando, e fala do Deus desconhecido, e que fala que de todos fez um, para que o homem, mesmo que tateando, o possa encontrar. Então, essa minha capacidade de olhar as coisas e perceber que algo além de mim, muito superior a mim, é como se eu tivesse de olhos fechados tateando, dizendo, peraí, não, tem algo maior do que eu. Tem algo maior do que eu. E os gregos entenderam isso. Platão entendeu isso. Ele só não conseguiu pegar, tanto que ele meio que quase corporifica a bondade. Ele enxerga a bondade como um dos atributos maiores de todos. Né? A bondade, as características nobres. Mas eles, qual é o erro de Sócrates e Platão? Eles não corporificam num ente, num ser. Esse foi o erro deles. Mas eles chegaram muito perto, porque eles enxergaram... Né? Lembra que eles têm o mundo ideal e o mundo real. E o mundo real, na verdade, é um esboço do mundo ideal. Então aqui eles falam o seguinte, existe um triângulo aqui no nosso mundo. Mas esse triângulo é uma simbologia do triângulo verdadeiro. Existe um triângulo ideal, o perfeito triângulo, ou o perfeito círculo. Mas não está nesse local onde nós vivemos. Está além do nosso local onde nós vivemos. Veio de algo superior. Então esse superior que nós vemos aqui é como se fosse uma cópia, um xerox de algo perfeito, mas não é perfeito aqui. Por isso que ele faz essa dicotomia entre, né, a matéria e o espírito. E para isso considera a matéria tudo ruim, e o espírito que é bom e tal. Né? Eles não conseguem perceber isso, mas eles têm um nível de revelação. Não completo, mas têm um nível de revelação. Tanto eles tinham um nível de revelação que tinha dentro deles, um profeta. Epimênides. Epimênides é um profeta. Eu falei disso na última aula. Né? Epimênides lá de Tito 1,12. Fala, um profeta de vocês, um profeta grego aqui, escreveu sobre o quê? Falou sobre Deus. Ele cita Epimênides aonde? Né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem escreveu que nele vivemos, nos movemos e existimos? Foi Epimênides. Paulo só está citando o que o profeta falou lá atrás. Ou seja, no meio dos gregos, Deus de alguma forma se revelou. Para que tateando, pelo menos, possam perceber. Mas tem um plano de Deus maior, muito maior em relação a tudo isso. Pastor. Depois a gente vai falar um pouco mais. Oi. Pastor, quando o senhor fala que Deus, que é infinito, que é eterno, cria a partir dele o universo, né? onde toda a sua perfeição, sua infinitude, a sua eternidade, não... esse universo não expressa todas as características de Deus. Se essa é uma ideia correta, é correto a gente dizer que o universo é infinito? Não, o universo é finito por natureza. Finito. O infinito não pode existir no nosso universo porque digamos assim, há uma limitação na própria estrutura do universo. Por isso que Deus fala que ele mede o universo com a palma da sua mão. É como se Deus dissesse, eu sei qual é o tamanho desse universo, e esse universo não é infinito. Tanto não é infinito que eu meço ele. E aí, simbolicamente, ele, né? Claro, Deus não tem... No seu local de existência, Deus não tem uma mão, um braço. Deus é É luz em tudo que é lugar. Não tem uma forma. Ele se deu uma forma aqui dentro. Aqui dentro ele se deu uma forma. Deu uma forma para si, que provavelmente é uma forma muito parecida com essa, né? Muito parecida com essa. Para poder interagir com os seres que ele vai criar aqui dentro. Mas é como se dissesse, esse universo é limitado. Eu, tanto tão limitado é aqui, eu encho, ele não diz assim, ó, por acaso, eu não encho os céus? Diz o Senhor. Quando Salomão vai inaugurar o templo, Salomão faz uma oração, e Salomão tem essa percepção de Deus, da sua grandeza. É só, olha como é que é a oração de Salomão. Salomão ora assim, Senhor, né, bem sei que não habitas em casas feitas por mão de homens. Né? Salomão não faz essa oração? Diz assim, bem sei que não habitas em casas feitas por mão de homens. E aí Salomão tem uma sacada, aí ele fala assim, inclusive, nem os céus dos céus te podem conter. O que que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo o seguinte, Senhor, eu sei que aqui não cabe aqui dentro. Mas digo mais, nem o céu dos céus te contém. Ou seja, esse universo não te contém, não pode te conter. Tu é muito grande, tu está fora disso aqui. O universo que está dentro de você. Por isso que Paulo diz, nele, vivemos, nos movemos e existimos. Onde? Dentro de Deus. Simbolicamente falando, no ventre de Deus, de certa forma. Simbolicamente falando, Deus engravidou e dentro do ventre está sendo gestado ali o seu ser. Que na verdade são seres, é o universo inteiro. Essa simbologia da criação nossa, né, da gravidez e tudo mais, é uma simbologia, ó, que tem origem lá atrás. Não é à toa que ele separa águas de águas. É como se esse universo tivesse se limitado pelas águas de cima, e aqui nós temos reflexo das águas de baixo. É como se esse buraco que ele abriu em si fosse um buraco cercado por água. E aí ele vai criar dentro dessa água uma expansão, raquia. E aí vai separar as águas de cima e as águas de baixo. Então, nossa, tem vários significados. Gente, tem tanto significado em cima dessa questão das águas. O próprio termo água já fala em separação. Sabia disso? Não. Vou colocar isso para você. Olha só. Como é que é água? Como é que é água em hebraico? Tá? Eu não queria matar o meu aqui, mas vou botar aqui embaixo. Tá? Opa. Eu vou fazer no formato normal. É que no hebraico moderno, né, aqui é mãe. Mãe é água, tá? Água. Isso aqui é água. Tudo bem? Certo. Água. No hebraico moderno, essa letra, como é o main final, ele tem que ser fechado. O próprio mãe aqui, ó, esse mãe aqui, se você olhar, ele parece um ventre. Não parece um ventre? Ele parece uma barriga. Certo. Um ventre. Esse ventre aqui está aberto. Esse ventre aqui está fechado. Tá, é verdade. É como se ele começasse com o ventre aberto e terminasse com o ventre fechado. Já tem uma simbologia aqui. Tá falando de quem? Tá falando de Agar e Sara. Tá falando, né, do primeiro Adão que nasce de um ventre aberto e do segundo Adão que nasce de um ventre fechado. Ele já tá falando, tá separando coisas aqui. Tem muito mais, lembra, isso aqui tem muito mais coisa. Mas eu vou falar só do que da separação. Então isso aqui é mãe, isso aqui é água. Lembra? O hebraico antigo não se escreve assim. Se escreve como? Com pictograma, certo? Certo. Qual é o pictograma da letra Mem? Água. A letra Mem significa água. E a letra Yod? Qual é o pictograma da letra Yod? É um braço. É um braço. É um braço que separa as águas. Água de água. É a separação. O que que Moisés faz na travessia do Mar Vermelho? No seu cajado e separa o quê? As águas. O que que Deus faz com o firmamento? Com a raquia? Ele pega a raquia e separa a raquia. Né? Ele pega a raquia e separa águas de cima com águas de baixo. Separação. As mãos, o meu braço. Como é que Deus abriu o mar? Com o seu braço forte. O que é o Yod? É um braço. Isso aqui é o símbolo de um braço. Com o seu braço, ele separa o quê? As águas. As águas já estavam para ser separadas desde o momento que a palavra mãe existe. Moisés só vai executar aquilo que a própria figura do texto já dizia, ó, lá atrás. Percebe? Por isso que eu digo que é a beleza do texto e de tudo mais, tem tanta coisa escondida, gente. O texto fala muito mais, até na sua estrutura, do que a própria questão que você lê. Se você tivesse entendimento antes de Moisés, e você vesse o termo mãe, e dissesse, peraí, mãe é separação de águas. Algum dia, a mão de Deus, porque o Yod fala do Espírito, a mão de Deus vai separar as águas, como separou na criação, águas de cima e águas de baixo. E aí tem a questão do ventre, lembra? Vai ter o ventre aberto, começa com o ventre aberto, mas termina com o ventre fechado. Por isso que diz, né? Alegra-te, tu que não é mãe de filhos, porque aquela que não é mãe de filhos vai ser mais alegre do que aquela que tem filhos. Por que Deus está falando? Está falando dos filhos que vêm por meio daquele que nasceu de um ventre fechado. Quem que nasceu de ventre fechado? Jesus. Não é lindo, gente? É lindo. É lindo. É lindo. Só que a gente perde, às vezes, por não estudar, não mergulhar nas coisas, a gente perde um mundo de revelações. Por isso que você tem essa simbologia do universo ser como se fosse uma gestação. Por isso que Deus cria o primeiro universo, mas o primeiro universo, o pecado, mancha o universo. O pecado manchou o universo. Primeiro universo. Oi. Eu já voltei, tá, gente? A aula já. O intervalo já acabou. Já estou voltando. Não, já. É a última, é a última. Só aproveitando que o senhor botou o pecado ali nos três céus, tá? O senhor. Onde é que fica as trevas, no caso, o inferno, né? Nesses três céus aí que o senhor botou. Teoricamente. Aí tem que usar a simbologia do tabernáculo. A simbologia do tabernáculo é o seguinte. Onde é que é queimado? É queimado aqui no altar, o pecado. E existem certos pecados, certas coisas são queimadas fora do altar, fora do pátio, fora do tabernáculo. Então, existe a possibilidade de que estes vão ficar como se fossem numa dimensão separada do universo. Por que acontece? No primeiro universo, né? Antes de Cristo, como é que você cobria os pecados? Com o sangue dos animais. Tá? Por quê? Porque pecado fala de ratá. Ratá é pecado em hebraico. Ratá vale 18. Ok? Ratá vale 18. É o valor da palavra ratá. E aí o que acontece? Você tem que aplicar o quê? O que você precisa usar para cobrir os pecados? Sangue. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados, certo? Levítico 17. Por quê? Porque a vida está no sangue, lembra? Por que precisa derramar sangue? Porque a vida está no sangue. Muito bem. Vida, hai, em hebraico, tá? Hai, vida em hebraico, também vale 18. Ratá, pecado, vale 18. Vida vale 18. Lembra? Como é que eu resolvo o problema das trevas? Como é que eu acabo com as trevas? Com luz. Nossa. Não é? Como é que eu venço o mal? Bem. Com o bem. Como é que eu venço o pecado que gera a morte? Com vida. Com o sangue onde está a vida. Só que o sangue dos animais, ele só consegue cobrir o pecado. Não eliminar. Só cobre. Então o sangue só cobre o pecado. Mas não elimina. Por quê? Porque o tabernáculo celeste precisa ser limpo com algo muito superior a sangue de bodes, ovelhas e touros, como está lá em Hebreus 9, certo? E aí o que acontece? O Filho de Deus, o Ser Supremo, que tem vida em si mesmo, lembra? Ele é o autor da vida. Vida no hebraico é plural, é raim, vidas. Nunca é singular. Vidas no hebraico sempre é plural. Então, Jesus sai do terceiro céu, encarna no primeiro céu para poder morrer no altar. E no momento que ele morre no altar, ele derrama o quê? O seu sangue. O que, que o seu sangue tem? Vidas. Mas não uma vida qualquer. É a vida além da existência. É uma vida que existe por si própria. É a vida infinita. Então o sangue de Jesus é como se ele pegasse, né? Depois de morto, como diz Hebreus, ele adentra o quê? O Santíssimo, não com o sangue de touros e bodes, ele adentra o Santíssimo com o seu próprio sangue. Porque simbolicamente ele faz o seguinte, o sangue dele não cobre pecados, o sangue dele elimina. Porque é como se fosse uma área corrompida no meu universo, com ferrugem, e agora eu estava só tapando a ferrugem, mas agora eu peguei o removedor de ferrugem, e o removedor vai lá e puf, tira a ferrugem. Aquilo que estava corrompido, não está mais. Então é como se Jesus estivesse aplicando e dizendo, ó, resolvi o problema, tá? O universo está limpinho de novo. Acabou o problema. Por isso que é chamado de nova criação. É como se ele pegasse e dissesse, esse universo tinha que ser consumido pelo fogo, porque o fogo purifica, assim como a água purifica. Por isso que a Terra foi primeiro com água, depois está reservada para o fogo, que o fogo purifica. Né? Então o que ele faz? É como se ele fizesse o seguinte, olha, esse primeiro universo, por causa do pecado, está condenado. Mas eu estou criando outro aqui, ó. E esse outro não tem pecado. Quando você aceita Cristo, você se torna nova criação. É como se você saísse dessa criação que está condenada e entrasse na nova. Opa, já estou com o meu passe aqui para o novo. Então já estou aqui. O outro fulano já está aqui também. O outro fulano já está preparando-se aqui também. Por quê? Porque é como se fosse uma arca. Vai vir um juízo que vai acabar com isso aqui. Mas a gente vai estar dentro da arca que aponta para um novo universo. Uma nova criação. Por isso que 2 Coríntios 5, 17 fala que nós em Cristo já somos nova criação. O que era antigo já passou. Estamos no processo de transição do já é, ainda não. Já é, ainda não. Já somos salvos, ainda não completamente. Né? Já estamos garantidos, mas ainda não completamente. Existe um processo de transição que está acontecendo, que é o que nós vivenciamos de certa forma. O inferno, então seria, professor, esse universo que vai ser consumido, isso? É, simbolicamente, sim. Lembra? Ele está reservado para o fogo. Lembra? Tem outro texto que fala, em Hebreus, ele cita um salmo que fala assim, acho que é o Salmo 2, me lembro agora, que ele fala, e o universo, né? Como é que é? E os céus envelhecerão como uma roupa velha. E tu vai trocá-los, né, como quem troca uma roupa velha. Vai fazer nova roupa. Tem um simbolismo aí. Né? Ele lembra, isso é como se fosse os céus, ele estende os céus como uma cortina. Eles envelhecerão, mas tu vai pegar e vai trocar isso tudo. Depois que ele envelhecer, tu vai trocar e vai botar tudo novo. Zero bala. Entendeu? Não tô ouvindo, tá no mute. Ah, não, acho que sim. Ô pastor, aquela parte que o senhor falou do sangue ali, tá? Me fez referência a... Por isso, então, que como é vida o sangue de Jesus e a ressurreição de muitas pessoas, a cura de muitas pessoas, quando o Jesus morreu na cruz e verteu o seu sangue, através disso, então, seria da vida? De certa forma, sim. Ali está falando daqueles que aparecem a muitos, né? Depois dos 3 dias, depois da ressurreição de Cristo, alguns lá em Mateus diz assim que apareceram, muitos santos apareceram a muitos. Ali tem a ver com a festa. Ali tem a ver com a festa das primícias. Aí, é outra história, não vai dar para entrar nisso aqui, senão eu vou longe. E eu estou falando de Antigo Testamento, estou tentando voltar para o Antigo. Mas tudo bem, vamos lá. Fica para outra hora sem pergunta. Vamos voltar para a criação, que eu nem falei dela ainda. Tá vendo aqui, criar? Criar, gente, é uma soma de duas letras aqui. Ó. Aqui eu tenho bar, e eu tenho aqui um aleph. Ok? O aleph, essa primeira letra, é a letra que vale 1, lembra? O Aleph aponta para Deus. Vários nomes de Deus começam com Aleph. Adonai, El, Elohim. Vários dos nomes de Deus começam com a letra Aleph. A letra Aleph, inclusive, é uma construção do nome de Deus. Lembra? O nome de Deus é Yud, Rei, Vav, Rei. Que é 10, 5, 5, 6, que dá 26. Certo? O Aleph é como uma junção do... né, aqui eu até botei muito grande, mas é como uma junção do Vav, né, com o Yod. É como se tivesse um Yod aqui e o Vav no meio. Ele é que nem o Aleph. É a construção do Aleph. Então aqui é 6, o Yod vale 10, vale 10. Isso aqui dá 26. Ou seja, o Aleph é uma construção que aponta para Deus. Então isso aqui é como se fosse Deus. Tá? Simbolicamente falando, no pictograma. Aponta para o primeiro, que é Deus. E bar. Bar, em hebraico, lembra? Bar mitzvah. O que que significa bar mitzvah? Bar mitzvah é o filho do mandamento. Por quê? Bar, né? Bar Rabás. Filho de Rabás. Bar Timeu. Filho de Timeu. Bar significa? Filho. Então, o que que é criar, gente? Criar é filho de Deus. Ou seja, o verbo criar no hebraico aponta para quem? Quem cria? O filho. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o princípio de toda a criação. Tudo foi feito por ele. Ou seja, tudo que está relacionado ao ato divino de criar aponta para quem? Quem é o executor que cria? O Filho de Deus. Ele é o Criador. Ele é quem cria. O Pai projeta, o Filho cria e o Espírito alimenta. Mantém. Né? Os três atuam juntos. E aí você vê. Lembra do Bereshit? Vamos falar agora do Bereshit. Ah, tem outra coisa curiosa no criar aqui. Né? Criar é 2, 200, e aqui vale 1. Isso aqui dá 203. 2 mais 0 mais 3, 5. 5 é o número da graça. Criar é um ato de graça, simbolicamente falando. Tudo bem até aí? Estão conseguindo acompanhar? Graças a Deus estou gravando, né? Alguns. Muito bem. Vamos lá. Vamos pegar o Bereshit. Muito bem. Está aqui, ó. Bereshit. Bereshit, o que é? No princípio. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Isso aqui significa no princípio. Muito bem. Primeira coisa que você tem que observar. Qual é a primeira letra da Bíblia? Beit. Qual é o valor dessa letra? 2. Muitos rabinos, muita gente questiona e faz uma série de inferências até hoje. Por que Deus não começou o universo com ele? Com a sua letra, Aleph. Com aquele que vale 1. Por que Deus começou o universo com a letra que vale 2? Por um simples motivo. Lembra? Isso aqui é o universo. Vai ter seres aqui dentro. Esses seres têm que fazer uma escolha. Na verdade, dentre quantas opções? Só existem duas opções. Ou é Deus ou é sem Deus. Ou é bem ou é mal. Ou é luz ou é trevas. Ou é Sara ou é Agar. Ou é Ismael ou é Isaac. Ou é Esaú ou é Jacó. Ou é Saul ou é Davi? Você percebe que há uma dualidade? Por quê? O que Deus está dizendo? Está dizendo o seguinte, nesse universo, os seres que vão ser criados aqui, eles têm duas escolhas. E eles vão ter que escolher. Porque Deus quer se relacionar. Mas o relacionamento não é forçado. Por isso que você tem escolha. Livre-arbítrio, em algum nível. Não é o livre-arbítrio perfeito, mas você tem livre-arbítrio. Até os anjos tiveram. Escolha. E você vai ter que escolher. Ou você vai escolher Deus, ou não Deus. Ou você escolheu o bem, ou, se não escolheu bem, automaticamente mal. Não existe muro. Como dizem, um muro pertence a Satanás. Né? Vai ter que escolher. Não tem como não escolher. Até os anjos tiveram que escolher. Ok? Então, por isso que ele começa com o 2. Muito bem. Deixa eu melhorar isso aqui. Isso aqui é um bar. Né? Isso aqui é um R. Não é um VAR. Aqui você já vai lembrar de uma coisa que eu já falei aqui. Isso aqui é o quê? Bar. O que, que significa bar? Nós acabamos de falar. Bar significa... Filho, com o que, que Deus começa o universo? Com o filho. Lembra? Ele é o primogênito da criação. Não é isso que diz Paulo lá em Colossenses 1? Ele é o primogênito da criação. Porque tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, Deus começa com o filho. Por isso que é Bereshit. Começa com Beit e Rosh. Por quê? Está começando com quem? Com Bar. Com o filho. Por que, que Deus começa o universo com o filho, gente? Por quê? Alguém lembra? Tem um princípio na Bíblia por que ele faz isso. Alguém lembra? Alguém arrisca? Por que Deus começa com o filho? Dou-lhe uma. Vocês precisam ler mais a Bíblia, gente. Sério. Paulo explica isso. Vou botar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Tá aqui, ó. Romanos, capítulo 11, versículo 16. O que, que diz o texto? Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Ou seja, se as primícias são santas, toda a massa o é. O que, que Deus está criando? Deus está criando o universo. E ele está consagrando o universo. Então ele começa o universo por meio de quem? De uma primícia santa. Porque se as primícias são santas, toda a massa no resto também será santo. Então ele começa com quem? Com ele mesmo, com o filho. Por meio do filho que é santo. Então filho começa, né, a criação. Porque sendo filho santo, todo o resto será. E da mesma forma, quando ele vai recriar o universo por meio do Cristo, novamente, agora ele não é mais o primogênito, como diz Colossenses, de toda a criação. Agora ele também é o primogênito dos mortos, para que em tudo tenha primazia. Por quê? Porque se as primícias são santas, toda a massa o é. Assim como a primícia do primeiro universo foi o próprio Jesus para santificar o primeiro, essa nova criação por meio de Cristo também é santificada, por isso que ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro, porque se ele é santo, nós que somos de Cristo, também somos santos. Porque se a raiz é santa, nós também seremos santos. Olá. Oi, pessoal. Oi, pastor. Travou, gente? Travou a minha máquina aqui, infelizmente. Deixa eu só reconectar as coisas aqui, só um pouquinho. Eu preciso agora reconectar o meu microfone aqui, só um pouco. Eu vou ter que usar o celular por enquanto até a máquina reiniciar, e eu lamento porque eu acho que vamos perder a gravação. Já lamento a vocês. Só um pouquinho. Uma coisa só para ver se meu microfone está funcionando. Alô? Alô, alô? Agora sim. Alguém fala alguma coisa só para saber se meu microfone está funcionando? Está ouvindo bem. Está funcionando, pastor. Estão falando? Pastor, funcionando. Espera aí, deixa eu ver. De novo, por favor. Alguém fala alguma coisa? Está funcionando, estamos ouvindo. Está funcionando. Ah, agora, não, é que agora eu estou ouvindo vocês, não estava ouvindo antes. Tá. É, eu lamento, já aconteceu isso outras vezes, é raro a minha máquina fazer isso, mas ela fez. É, a última vez que aconteceu, só para avisar, eu consegui recuperar até onde ela travou, no Zoom. Mas daqui para frente, infelizmente, não vai dar para gravar. Então, prestem bem atenção. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim. Sim, dá para ouvir bem, eu estou ouvindo bem. Então vamos continuar. Vou ter que continuar, senão ela não pode parar. Deixa a máquina lá. É, onde eu estava mesmo, quando travou? Alguém me lembra aí, por favor? Porque eu estava falando das primícias, né? O que mais? Só para quem estava na aula. Aonde que eu parei, gente? É, na verdade, quando estava Arogon, que Jesus era santo, por isso que ele foi o... Por isso que Deus começou o mundo com ele. Ah, tá. Isso. Exatamente. Inclusive na nova criação. Por isso que ele é chamado o primogênito dos mortos lá em Colossenses 1 também, 18, se não me engano. Né? Em Colossenses 1, 15, se não me engano, ele é chamado o primogênito da criação. E em Colossenses 1, 18, o primogênito dentre os mortos. Ok? Muito bem. Bem, voltando aqui para o Bereshit. Vocês estão vendo aí? Dá para ver o Bereshit aí? Agora fica meio complicado, né? Porque agora as coisas meio que dificultam um pouco. Muito bem. Nós falamos dessas duas primeiras letras aqui, né? O Bar, que é o filho. Ok? Se você olhar aqui, eu tenho também o Bará de novo. Eu tenho as mesmas letras, né? Deixa eu até inverter aqui a minha tela, que daí fica melhorzinho. Peraí. Deixa eu inverter minha câmera. Daí fica mais fácil. É? Então, aqui eu tenho o Bará, novamente. O que é Bará? Bará nós já vimos ali, é criar. Né? Bará fala de criar. E aí eu tenho aqui ó, outra letrinha, outra palavrinha chamada Shit. Né? Então, eu tenho aqui Bará. Né? Shit, que é Shin. Yod e Tav, ok? Aqui é criar, e o que significa shit? Shit significa vestes. Ou seja, o que é a criação, o princípio do universo? É como se ele tivesse, Deus estivesse criando o quê? Vestes. Lembra? Ele estende os céus como uma cortina. Ou seja, é como se ele estivesse pegando a criação e estendendo a criação. É como se Deus estivesse fazendo uma roupa para se vestir, de certa forma. Né? É como se estivesse criando essa vestimenta. Por isso que tem um texto que fala, eles envelhecerão, mas tu trocarás, né? Colocarás como se fossem roupas novas. É o mesmo processo, é a mesma questão. Está né? relacionado. Além disso, gente, aqui... Né? Inclusive, essa questão de criar vestes, você tem uma representação disso relacionado, por exemplo, à questão do tabernáculo. Deixa eu botar aqui o tabernáculo. Só um pouquinho. No tabernáculo, né, lembra, eu tenho aqui esses três níveis. Então, aqui eu tenho o pátio, santo, santíssimo. Entre o santo e o santíssimo, você tem um véu que cobre, certo? Muito bem, esse véu é como se fosse, por exemplo, né, esse véu aqui separa o terceiro céu, né? Aqui é o terceiro céu, é o mundo espiritual, digamos assim. eu e você estamos habitando aqui, né? E aqui tem o segundo céu, nós habitamos aqui, mas não enxergamos esse mundo espiritual. É como se tivesse um véu separando, né, a criação. Por isso que quando você vê, por exemplo, Estevão e outros textos falando que o céu se abre, e o céu se abriu e eu vi o Filho do Homem assentado à direita do poder, né? É como se ele pegasse esse véu e abrisse o véu. O que é esse véu, falando na nossa linguagem científica? É como se fosse, gente, uma dimensão que nós não enxergamos. Lembra? Nós vivemos num mundo de três dimensões. Mas esse mundo não tem só três dimensões, tem muito mais do que três dimensões. Tá? Então é como se fosse um véu que nos separa entre a dimensão maior e a dimensão menor. Né? Existe esse nível de separação. Muito bem. Ali também, aqui, tem outras coisas. Mas então, esse véu não... Ricardo, mas então esse véu não é o mesmo véu rasgado pelo sangue de Cristo, pela ressurreição? Simbolicamente é por causa do tabernáculo, né? Nós agora adentramos ao Santíssimo por meio desse caminho novo que Jesus abriu, simbolicamente. Mas como é que você adentra hoje? Nós temos um véu ainda, pelo que tu está dizendo aí. Temos. Tanto que a gente adentra como? A gente adentra em oração. Quando você está orando, quando você está, digamos, nesse momento, simbolicamente, você está diante do trono de Deus. Simbolicamente, é como se você estivesse lá. Né? Okay. Não ainda completamente, mas simbolicamente já estivesse lá, diante do trono. Né? Esse mesmo simbolismo, digamos assim. Né? Aqui tem várias palavras, gente. Aqui, por exemplo, tem aliança de fogo. Tem várias coisas aqui no termo de Bereshit. Mas tem uma em particular que eu quero mostrar, que está a igreja aqui dentro. Né? Que fala da igreja. Lembra que tem a parte que fala do filho. Nós já vimos aqui, que é o Bar. Fala do filho. Né? Mas existe uma questão relacionada à igreja. A igreja, aqui, ó, é uma junção. Por exemplo, você tem aqui essas duas palavrinhas aqui. Tá? Isso aqui forma Ra, que significa ver. Tá? Ou veja. Tá bom? Então, essas duas aqui é veja. Aqui, você tem Shai, que significa presente. Tá? Isso aqui é presente. Então, eu tenho aqui, essas duas aqui é veja, essas duas aqui, presente. Lembra que existe o Bar, que é filho, né? Essas duas letrinhas aqui, o Beit e o Rosh. Isso aqui é Bar, que significa filho. Que são essas duas primeiras letras lá. Como é que é filha? É Bat, tá? Filha começa com Beit também e tem um Tav. Filha é Bat. Assim como tem o Bar Mitzvah, existe o Bat Mitzvah. Existe o filho do mandamento e existe a filha do mandamento. Então, isso aqui significa filha. Ok? E aí você vê, ó, tem o Bat aqui, tem o Beit e aqui está o Tav. Essas duas palavrinhas aqui. Então, o que você tem aqui? Você tem o seguinte, filha, veja um presente. O que é o universo? O que é a criação? O universo é o seguinte, é Deus dizendo, filha, veja um presente. Quem que é o presente? O presente é o próprio Deus, né? Dentro desse universo. Mas tem um detalhe. Filha, lembra? Isso aqui é alfabeto novo. Como é que é o alfabeto antigo? O alfabeto antigo é assim. Isso aqui é o Bat, isso aqui é o Tav. Isso aqui é uma casa, isso aqui é uma cruz, certo? Como é que é uma casa hoje, onde você tem uma cruz em cima? O que que a gente chama isso aqui? Igreja. Igreja. É como se ele dissesse, igreja, veja um presente. Ou seja, o universo é um presente que Deus já tinha reservado desde o princípio, desde Bereshit, desde no princípio, ele já está dizendo o seguinte, filha, igreja, isso tudo aqui é um presente para você. É uma forma de você se relacionar comigo. O universo é um presente que Deus nos deu para poder se relacionar com ele. Por isso que a palavra graça no hebraico, né? Como é que é a palavra graça no hebraico? A palavra graça no hebraico é rem. Rem se escreve assim. Tá? Mas no hebraico antigo, é como se fosse um muro aqui, né? E aqui é como se fosse uma vida, né? Um espermatozoide, de certa forma. Ou seja, o que, que é graça? Isso aqui é graça, tá? Quando fala assim, Noé achou graça diante de Deus. Noé achou rei, graça diante de Deus. Ou seja, o que, que é graça? Graça é um local onde a vida está cercada. É o local em que Deus reservou para dentro desse local a vida possa o quê? Possa crescer, se desenvolver, e Deus vai fornecer proteção, provisão e a sua presença, para que a vida possa ter tudo o que ela precisa para crescer. Isso é graça. Esse é o sentido da graça. Por isso que Deus cria o quê? Deus cria um universo e coloca seres dentro desse universo. Esses seres têm o quê? Têm vida. E ele cria o quê? Cria um universo para que o universo, no final, lembra? Misericórdia triunfa sobre juízo. Para que no final, a misericórdia permita que a vida exista. Né? Deixa eu voltar agora para mim aqui. Percebe, gente? Então tudo isso fala da criação de Deus. Fala desse processo da criação. Está, né? Tudo relacionado. Tudo tem esse sentido. Né? Alguma pergunta até aí? Que a gente tem na meia hora. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Né? Vamos falar agora da questão dos dias da criação. Que a criação aconteceu em quantos dias? São 7 dias, certo? Por que, que Deus cria em 7 dias? Por que Deus não criou, por exemplo, em 5 dias? Ou 3 dias? Ou 1 dia só? Ou por que, que ele simplesmente não pegou e fez assim? Ó? Por que, que Deus simplesmente criou só em 7 dias? Alguém sabe dizer? Algum modelo para nós? Algum modelo para nós. O que, que Deus está fazendo, gente? Deus está fazendo o seguinte. Vamos fazer o símbolo da criação aqui. Deixa eu virar a câmera de novo. Vamos botar para o quadro aqui de novo. Tá? Muito bem, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Já entendemos a graça. A graça tem muito mais coisa, tá, gente? Aqui não vai dar para falar tudo. E o curso não é sobre a graça, é sobre o Velho Testamento. Então, a gente precisa saber a criação para poder entender o resto, senão você não entende o propósito. Então, Deus cria em 7 dias. Tá? Vou botar aqui os 7 dias. Pessoal, esse material todo está na apostila, né? Ou... Essa parte da criação toda está na apostila, só não está a parte, por exemplo, da parte do Bereshit, do Bará. Algumas coisas não estão na apostila. Infelizmente, né? E eu lamento que nem tudo vai ficar gravado dessa vez. Não, lamento bem. Muito. É. De repente eu faço um vídeo no canal e faço um vídeo sobre essas coisas. Eu tô para fazer um vídeo sobre esses temas. E aí eu faço um ainda mais detalhado sobre cada um desses temas, tá? Eu pulei algumas ótimo. Coisas aqui, tá? Vai ser ótimo. Inclusive essa parte, por exemplo, dos números ali, que eu como mostrei, já tem um vídeo no canal, no meu canal, eu acho que chama-se Profundidade das Riquezas. Eu fiz um vídeo com mais detalhes, inclusive, sobre essa questão numérica lá da sabedoria, no princípio, a sabedoria cria tudo. Aquilo lá está no canal já, nesse vídeo, Profundidade das Riquezas do Senhor, se não me engano. É. Vamos a ele. Então. Mas eu tenho... vou ter que fazer um do Bará, vou ter que fazer um da criação, vou ter que fazer um do Bereshit, vou fazer um vídeo para cada uma dessas coisas, e aí a gente vê. Muito bem. Ó, tá aqui, ó, 7 dias. Primeira coisa, o que Deus faz no primeiro dia, gente? Primeiro dia, Deus faz separação de luz e trevas, certo? Primeiro dia, ele separa a luz das trevas. Perfeito? Segundo dia, águas cobrem a terra, né? E ele faz separação de águas e águas, certo? Terceiro dia, ele diz assim, surge a porção seca, que ele chama de terra, com a sua vegetação, com os frutos da terra, certo? No quarto dia, ele vai criar o sol, né? A lua e as estrelas, certo? São os luminares. No quinto dia, o que, que ele faz? No quinto dia, ele vai... Você vai perceber uma coisa aqui já, tá? Esses três dias estão relacionados a esses próximos três aqui, ó. Esses três primeiros estão relacionados aqui. Aqui é como se ele criasse a base, e agora aqui ele está preenchendo com o que ele criou. Então, o quarto dia, ele preenche o que ele fez no primeiro. Então, ele, é como se ele separasse o firmamento, tudo, e vai encher agora com sol, lua, estrelas. E aqui, lembra? Ele separa águas de águas. Então, ele faz separação das águas de baixo e as águas de cima. E aí, o que, que ele faz aqui? Aí ele vai povoar as águas com peixes e o céu, que ele fez separação, com aves. E agora ele vai preencher a terra. A terra vai colocar os animais, os demais animais e o homem. E aí no sétimo ele descansa. Certo? Esse é o padrão da criação. Tudo bem até aí? Deixa eu só reiniciar minha máquina aqui. Ok. Então esse é o padrão da criação. Muito bem. Existe um salmo chamado Salmo 94. O que, que diz o Salmo 94? Porque aos teus olhos um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, de certa forma, é como se Deus estivesse criando um mapa da criação. Porque lá em Isaías 46, 9, 10, ele fala assim, eu sou Deus e não há outro igual a mim. Eu defino o fim no princípio. Tá? Isaías 46, 9 e 10. Ele vai falar, eu sou Deus e não há outro como eu, e eu defino o fim no princípio. Muito bem. Quando que é o princípio? O princípio é a criação. Então, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, você quer saber como é que tudo termina? Olha como é que tudo começou. É isso que ele está dizendo. Você quer saber como é que tudo termina? Olha o princípio. Qual é o princípio? Olha a criação. E aí, assumindo isso que ele falou em Isaías 46, 9 e 10, e assumindo isso com o Salmo 94, que diz, porque um dia os teus olhos são como mil anos, né? É como se eu dissesse o seguinte, o primeiro dia fala... Deixa eu pegar uma outra caneta, outra cor aqui, peraí. O primeiro dia vai falar, né, do primeiro ano até o ano mil, certo? O segundo dia representaria o ano mil a 2000, o terceiro, 2000 a 3000, o quarto, 3000 a 4000, o quinto, 4000 a 5000, o sexto, do ano 5000 ao ano 6000, e o sétimo, do ano 6000 até o ano 7000. Ou seja, os sete dias envolveria os sete milênios da criação. Perfeito até aí, gente? Dá um feedback se vocês estão conseguindo acompanhar, porque como eu não estou no micro, fica mais complicado. Tá belezinha? Então tá. Tranquilo, pastor. Quando Adão peca, o que, que o texto diz? O que, que Deus falou para Adão? Deus falou, Adão, no dia que comeres do fruto, o que vai acontecer com você, Adão? Morrerás, não é isso? No dia que tu comeres do fruto, morrerás. Na verdade, no hebraico está escrito assim, ó. No dia que comeres, morrendo, morrerás. Tá? O hebraico literalmente fala isso. No dia que você comer, morrendo, morrerás. Como ele falou que é no dia que você vai comer, você vai morrer, a pergunta é, Adão morre no mesmo dia que comeu do fruto? Sim ou não, gente? Adão morre no mesmo dia que comeu do fruto? Considerando esse milênio aí, sim. Não. É, se considerar um dia de 24 horas, não. Porque ele... Com que idade Adão morre? 930. Com que idade? 930 anos. É. 930 anos. Menos de mil anos. Ou seja, do ponto de vista divino, Adão morreu quando? No mesmo dia. Na verdade, todo ser humano morreu... E morre no mesmo dia do ponto de vista divino. Nenhum ser humano na Bíblia passou de mil anos. O que mais viveu foi Metusalém, que viveu quanto? 969 anos. Por quê? Porque existe uma maldição sobre o homem. O homem tem que morrer no mesmo dia. Por isso, nenhum homem vai viver mais do que mil anos. Ok? Muito bem. Vamos analisar agora isso pela perspectiva da história humana segundo a Bíblia. Ok? Então, aqui nós temos... Deixa eu apagar isso aqui, só para eu fazer o paralelo. Tá? O que acontece na Bíblia que seja relevante no primeiro milênio da história humana? No primeiro milênio, o que é relevante? É a queda, não é? A queda é o evento principal do primeiro milênio. O que acontece com Adão? Adão cai da luz para as trevas. Ok? Então, no primeiro milênio, eu tenho a queda do homem. O homem cai da luz para as trevas. Tudo bem? O que acontece no segundo milênio da história humana de relevante, de significativo, que chama atenção? Dilúvio. O que o dilúvio faz? O dilúvio cobre a terra com água de novo. Aí, na virada do segundo milênio para o terceiro milênio, Deus vai chamar aqui Abraão. Aqui Abraão é chamado. Tá? Então, na virada do segundo milênio para o terceiro milênio, né, Abraão é chamado. O que Deus promete a Abraão? Deus promete a Abraão uma terra com os seus frutos. Aí você tem o quarto milênio. O que acontece no quarto milênio de relevante? O mais relevante do quarto milênio está em Malaquias 4:2. Porque lembra, a virada aqui do quarto para o quinto milênio é a cruz, tá? Depois eu vou mostrar por que é a cruz. A cruz é a virada do quarto para o quinto milênio. Malaquias 4:2 fala assim: para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele trará cura na orla das suas vestes. Quem é o sol da justiça que traz cura na orla das vestes, gente? Quem foi que tocou na orla das vestes e foi curada? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que toca na orla da veste de Jesus e é curada? Por quê? Porque ele está sendo cumprido Malaquias 4:2. Malaquias 4:2 fala que ele trará cura na orla das suas vestes. Ou seja, quem é o sol da justiça? Jesus. Jesus é o sol da justiça. E o sol de justiça aparece no finalzinho do quarto milênio. Por quê? Porque ele precisa morrer na virada. Ele precisa morrer na virada do quarto para o quinto. Vou mostrar depois por quê. Depois que Jesus morre, o que acontece de relevante segundo a Bíblia? Quem que nós chamamos que é inaugurado? A igreja, não é? Qual é o símbolo da igreja, gente? Não é um peixe? E como é que aconteceu o nascimento da igreja? Com a descida do Espírito Santo. Qual é o símbolo do Espírito Santo? Não é uma ave? Então você tem o quê? O quinto milênio. O que que nós vivemos hoje? Nós estamos aqui, ó, no limiar da virada do sexto para o sétimo milênio depois da cruz. Porque da cruz para cá, quantos anos se passaram? Cerca de 1990 anos. Porque se a cruz foi por volta do ano 30, por volta, né? A gente não sabe quando foi exatamente. Se a cruz foi por volta do ano 30, então 2000 anos depois da cruz é 2030. Então se passaram 1990 anos até agora. O que nós esperamos aqui no finalzinho? Esperamos o quê? O segundo Adão. O segundo Adão. Que aqui fala do primeiro Adão no sexto dia. Então aqui é o segundo Adão, que é o leão e o cordeiro. Para quê? Para a gente entrar num tempo de descanso, para o nosso sábado. Ainda é um sábado para o povo de Deus. Ainda é um reino milenar. Você percebe o padrão na história, que é exatamente o padrão da criação? Exatamente o padrão da criação segundo a Bíblia. Exatamente. E por que Jesus tinha que morrer aqui, ó? Na virada. Você sabe que existe o calendário judaico, né? Você sabe que existe o calendário judaico. Ok? O calendário judaico... Em que ano nós estamos no calendário judaico? Alguém sabe? Que ano que nós estamos? 5.700, né? 5.781 agora, se não estou enganado. Isso. Tá? 5.781 é o ano do calendário judaico. Ou seja, muito próximo do 6.000. Lembra? Que ali dava essa virada do sétimo milênio. O sétimo milênio é do ano 6.000 ou 7.000, lembra? Então nós estamos muito perto do ano 6.000, ou seja, muito perto de finalizar o sexto dia. Mas por que tem tanta diferença do calendário judaico para o nosso? Afinal, se já está perto, deveria estar lá pelo ano 5.900 e alguma coisa. Não é verdade? Por que está tão longe, parece? Primeiro porque tem um erro no calendário judaico. Tá? O calendário judaico está errado em pelo menos, gente, 165 anos, porque eles contaram o período persa errado. Então, você já teria que somar pelo menos 165 anos a esse 5.781. Isso já nos leva para 5.940 e lá vai pedrada. Quase 5.950. Né? Além disso, existem alguns anos que foram também errados, contados errados, por causa da rebelião de Bar Kokhba, para tentar fazer com que a destruição do templo, que aconteceu no ano 70, caísse exatamente em relação à profecia de Daniel. Então, a gente não sabe exatamente quanto do calendário judaico se perdeu. Por isso que alguns dizem que é 200 anos, mais ou menos, e outros dizem que são mais de 200 anos, outros dizem que é menos. Então, 200 anos é uma média. Então, se 200 anos é uma média, isso nos leva para 5.981. O que também nos bota muito perto do ano 6.000, da virada. Não é à toa que a gente vê acontecendo hoje coisas que o livro do Apocalipse já está avisando lá atrás. Coisas que o livro de Daniel já avisa lá atrás. Coisas que profecias já avisam lá atrás. A gente está meio que visualizando essas coisas acontecendo. Né? São coisas que estão no limiar de acontecer aí. Muito bem. Só que eu não preciso do calendário judaico para saber quando eu estou. A Bíblia já me dá essa informação. Eu não preciso do calendário judaico. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou apagar um pouco aqui para me dar um pouco de espaço. Estão acompanhando? Porque eu estou no celular e não sei como é que está o pessoal aí. Lá no micro, pelo menos eu via melhor. O pessoal já dormiu ou não? Ou está acordado ainda? Não, estamos aqui, pastor. Eu tenho acordado. A gente está prestando atenção, uma aula muito boa. Então vamos lá, ó. Lá em Êxodo 12 tem uma coisa muito curiosa. Não sei se vocês já leram Êxodo 12. Êxodo 12 fala do Cordeiro Pascal. Tá? E ele fala assim. Eu não vou ler porque agora não dá para mostrar a Bíblia. Mas lá está escrito assim. No dia 10 do mês, você vai escolher um cordeiro. Ok? Você escolhe o cordeiro. Tem que ser um cordeiro de 2 anos, macho, tem que ser macho e sem defeito. Perfeito? Então, no dia 10 do mês de Nissan, isso aqui é o mês de Nissan, porque ele muda o calendário, lembra? Agora, esse mês vai ser o primeiro dos meses de vocês, que é o mês de Nissan. Então, o mês de Nissan é o primeiro dos meses, e no dia 10 desse mês, vocês escolhem o cordeiro. Esse cordeiro é macho, sem defeito, de até 2 anos. Muito bem. Tem uma coisa curiosa nessa questão do macho, né? Deixa eu falar aqui, porque deixa eu virar a câmera de novo. Tem uma coisa curiosa em relação a essa questão do macho sem defeito. Por que que o texto, quando você vê, por exemplo, os outros sacrifícios, ele não fala do sexo do animal, né? Você pode ter masculinos e femininos, mas do cordeiro pascal ele especificamente fala que tem que ser um cordeiro macho. Não pode ser um fêmea desse animal. Tem que ser macho. Por que que ele faz isso? Tem uma explicação. A explicação é a seguinte. Vocês já perceberam que Deus tem um senso de humor único, né? Não sei se vocês já perceberam, mas Deus tem um senso de humor. E ele conta umas piadas que só ele entende. A gente demora, às vezes, anos, décadas, séculos, para poder entender a piada que ele faz. Mas ele é muito piadista. Ele gosta de brincar. Deus é bem-humorado, isso aí eu tenho a certeza disso. Deus tem muito bom humor. E ele gosta de brincar com as palavras. Né? Ele gosta de brincar com as palavras. E Uma das palavras que ele brinca é essa, macho. Macho em hebraico é zakar. Zakar é o significado para macho. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei, né, que o hebraico ele não tem na sua origem vogais, ele só tem consoantes. As vogais vieram 1000 anos depois de Cristo, praticamente. Então, às vezes, muda só a entonação. Por exemplo, zakar, zekar. É que nem, por exemplo, carne. Né? Carne que é basar. Lembra? Vou tirar de vocês um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Ok? Lembra? Ezequiel 36, 26. Né? Vou dar um coração novo, vou tirar o coração de um espírito novo, vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Basar. Né? Basar, que é as letras Beit, Shin e Rosh, né? Essas três letrinhas. Essas três letrinhas também você pode mudar a vocal e a vogal e você chama assim Bessar. Mas a escrita é a mesma. E Bessar significa o quê? Bessar significa boas novas. Isaías 61. Né? O Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. O que é boas novas na Bíblia? Boas novas é evangelho. Evangelho é boas novas, não é? Então o que Deus está fazendo? Está fazendo uma brincadeira com a palavra. Ele está dizendo, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de boas novas. Um coração de evangelho. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então é como se fosse uma brincadeira. Tá? Então, o novo nascimento, você tem agora um coração novo, um coração de carne, um coração de boas novas, um coração de evangelho. Muito bem, mas não para por aí. Né? Você tem também, no zakar, zakar significa macho, e zakar significa registro, memória. Perfeito? Registro, memória. Jesus é o nosso cordeiro macho. É o nosso cordeiro pascal macho. Ele é o cordeiro zakar. Ou seja, Jesus, ele é, de certa forma, um arquivo vivo. Ele carrega a memória. Só que memória que ele vai carregar? Ele vai carregar sobre si os nossos pecados. Lembra? Os pecados são todos jogados sobre ele. Então, é como se levasse na sua carne os pecados, a memória dos pecados de todos nós. Zakar. A memória dos pecados, o que acontece quando você, quando ele morre? O que acontece com os pecados? O arquivo é destruído. A memória dos pecados é destruída junto com o arquivo, junto com a carne que levava os meus pecados. Quando a carne é destruída, a memória, o registro dos pecados é destruído junto. Por isso que não há mais, quando eu digo o que Cristo fez valeu por mim, quer dizer, a minha dívida, que era impagável, na verdade ela estava sobre ele. E aí quando ele morreu na cruz, ele levou consigo o registro da minha dívida. Eu não tenho mais dívida agora. Eu não tenho mais registro que me acuse. Não há mais condenação sobre mim. Por quê? Porque os pecados que me condenavam e me acusavam foi destruído com ele. A memória desses pecados foi eliminado. Não há mais poder legal. Ou seja, legalmente esse registro foi destruído com Cristo na cruz. Então, por isso que ele está falando o cordeiro tem que ser um cordeiro macho. Por quê? Porque é um cordeiro zakar. Zakar por quê? Porque o cordeiro zakar também significa memória. Zakar significa macho e memória. Ele vai carregar a memória dos pecados. No momento que o corpo foi destruído, jamais me lembrarei dos seus pecados. Não é isso que diz o Jeremias 31, 34? Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Zakar é o mesmo termo, quando ele fala assim, não me lembrarei mais, não dá para mostrar na Bíblia agora da Strong, mas é o mesmo termo. O termo não lembrar é o termo zakar, o mesmo termo que se escreve macho. Só muda o quê? A vocalização, mas a forma de escrita é a mesma. É como se Deus fizesse joguinho com as palavras, brincando com as palavras e escrevesse no cerne do texto toda aquela simbologia que não é descortinada para nós em Novo Testamento, mas já está no Antigo, só está encoberto. A gente não tinha como acessar, porque a gente não tinha noção disso. Hoje tem. Por isso que o cordeiro tem que ser o quê? Nesse caso do cordeiro pascal, tem que ser macho. Por quê? Porque Jesus é o cordeiro pascal. Hã? Muito bem, vamos continuar. Aí o texto, que horas tem agora? É. Aí, oi, pode falar. A ceia também, a gente celebra ela em memorial, a obra da cruz, né? Tem relação com isso aí também? A gente tem um memorial, a gente celebra não há mais memória, é um memorial de que não há mais memórias a respeito dos nossos pecados. Faz parte desse jogo. Você tem que lembrar o seguinte, memória no sentido legal, porque é impossível Deus esquecer. Sim, sim. Pelas características dele, né? Ele é onisciente, então ele sempre sabe. Mas o que acontece? Legalmente, memória não pode, essa prova não pode ser mais usada contra mim, porque já foi pago por outro. Então, sim, esse escrito de dívida não tem mais valor legal para me condenar. Você não pode me condenar porque outro já pagou o preço. Ele já pagou por mim. Entendeu? Perfeito. É nesse sentido. É memória, sim, no sentido justamente do registro legal. Não de memória de lembrar, necessariamente, mas não, é do registro legal. Compreendo. Beleza? Beleza. Muito bem. Vamos continuar. Então, o texto diz, né? A máquina está doida aqui. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu virar aqui de novo. Então, fala, no dia 10 você escolhe cordeiro. Aí o texto fala assim, no dia 14, deixa eu botar aqui, no dia 14, ao cair da tarde. O que é cair da tarde? Cair da tarde, no calendário hebraico, é o seguinte. O dia no calendário hebraico é o seguinte. Quando o sol se põe, vira o dia. É diferente de nós, que é a meia-noite. Então, lá, no pôr do sol, no cair da tarde, virou o dia. Então, era dia 14, vira o dia 15. E aí diz assim, na virada, no finalzinho da tarde do dia 14, no crepúsculo da tarde, você vai matar o cordeiro. Tá? Então, no dia 14, o cordeiro é morto. Perfeito, gente? Tudo bem até aí? Muito bem. Perceba esse padrão. Ó, dia 10, o cordeiro é escolhido. Que momento do dia 10? Qualquer momento. Pode ser no início do dia, no fim do dia, você escolhe. Vai escolher o cordeiro. Aí você vai ficar o dia 11, o dia 12, o dia 13 e no dia 14... você mata o cordeiro. Percebe? Esse é o padrão do cordeiro pascal. Agora vamos pegar esse padrão e vamos aplicar isso na criação. Bem, o que, que diz o texto de Pedro? Pedro fala assim, o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, vamos chamar de dia zero. Ok? Antes da fundação do mundo é dia zero. O cordeiro foi escolhido aqui. Antes da fundação do mundo. Aí, que é o nosso dia 10. Tudo bem até aí? Então, aqui é escolhido o cordeiro. O cordeiro foi morto, inclusive, desde a fundação. Já entra o cordeiro já com a sentença. Então, ele vai esperar o dia 11, que é o dia 1, o dia 12, que é o segundo milênio, o dia 13, que é o terceiro milênio, o dia 14, que é o quarto milênio, e aí o cordeiro encarna. O cordeiro encarna aqui. No finalzinho, o sol da justiça, lembra o sol da justiça? O sol da justiça encarna um pouquinho antes da virada. Por quê? Porque o cordeiro tem que morrer na cruz, na virada do quarto dia depois da escolha para o quinto dia. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, Jesus, quando encarnou e foi para a cruz aqui, a cruz marca para mim que Jesus não morreu só no dia da Páscoa. Jesus morre no dia da Páscoa na história humana. Isso aqui é história humana. É como se Deus tivesse colocado o relógio da criação humana, o seu Kairos, e dissesse, filho, ó, no meu Kairos está chegando o final. Então, filho, pode ir lá, encarna, porque quando estiver na virada, você vai para a cruz. Você é o Cordeiro Pascal último. Você vai morrer. Quando você morrer, agora eu sei que existem somente 2 dias. Daqui a 2 dias, você vai voltar. Daqui a 2 dias, você volta de novo. Por isso que ele, várias vezes, Jesus fala 2 dias. Várias vezes. Quer ver um exemplo? Né? O samaritano. Lembra da parábola do samaritano? Ele pega o samaritano e leva na hospedaria. Lá na hospedaria, o que, que ele faz? Ele entrega para o hospedeiro e fala assim, ó, toma aqui 2 denários. Se eu me atrasar, eu pago a diferença. O que, que são 2 denários, gente? 1 denário é o pagamento por um dia. 2 denários é como se dissesse, ó, Espírito Santo, toma aqui a igreja. Daqui a 2 dias, eu volto para pegar. Se eu me atrasar, eu pago a diferença. Não se preocupe. 2 dias, 2000 anos. Hã? Lembra a samaritana? Jesus fala com a mulher samaritana, que é um símbolo dos gentios, certo? A samaritana é um símbolo dos gentios, porque ele se revela como Messias para as samaritanas, mas não se revela claramente como Messias para os gentios. Então, é como se tivesse aí, simbolicamente, ele se revelando para os gentios e ficando enigmaticamente para os judeus ainda. E se você continuar lendo o texto, que o pessoal às vezes lê o texto, mas não percebe, o texto que diz que eles convidam Jesus para ficar com eles. E aí o texto diz que Jesus fica com os samaritanos por 2 dias. Depois de 2 dias, ele volta para os judeus. Não é o que a gente vê hoje? Jesus morre na cruz. Opa. Jesus morre na cruz. Jesus se revela para nós, os gentios, enquanto que os judeus ainda não entendem que ele é o Messias. E ele está com a gente por quanto tempo já? Ele está com a gente por quase 2 dias, quase 2000 anos. Depois de 2000 anos, ele volta para os judeus. O padrão, você vai encontrar isso na Bíblia, gente, de rodo. Esse padrão está de rodo. Quer ver um exemplo? Lembra do endemoniado lá de Gadara? Você lembra o que, que o endemoniado fala para Jesus quando Jesus chega? Tem uma coisa muito curiosa que ele fala para Jesus. Ele chega para Jesus e fala assim, ué, que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste nos importunar antes do tempo? Lembra disso? Vieste nos importunar antes do tempo? O que, que ele está dizendo ali? O que está implícito nessa conversa? Está implícito o seguinte. Os demônios que estavam ali, naquele homem, sabem quando é o dia do juízo, a época do dia do juízo, o kairos do dia do juízo, porque já foi dada essa sentença lá atrás. E aí eles dizem, peraí, eu sei que tu vem mais tarde, mas tu veio mais cedo, viesse antes. Por que que tu veio antes? Já veio nos importunar agora, antes do tempo marcado? Ué, o que que Jesus fala? Aí começa, que, perceba, a conversa de Jesus com o demônio começa escatológica. Ele está falando do período em que os demônios vão ser o quê? Vão ser lançados no abismo. Por isso que o demônio fala assim, peraí, não nos lança no abismo. Deixa a gente por aqui. Não lança a gente no abismo agora. Aí o que Jesus vai fazer? Jesus vai falar o seguinte, olha, desculpa, os demônios já têm os porcos ali, deixa a gente ir para os porcos. E aí Jesus diz, não, tá bom, vamos para os porcos. E o que acontece com os porcos, gente, depois que eles vão? O texto diz que eram... Todos se jogam no mar, né? Se jogam no abismo, certo? Isso. Não parece meio estranho essa parábola toda, né? essa situação toda, não parece esquisita? Por que que isso aconteceu? Primeiro, por que que Jesus os deixou ir nos porcos? E por que que, logo depois que eles vão para os porcos, todo mundo se joga no abismo? Tem um sinal para isso. Se você lembrar, o texto fala, eram cerca de 2000 porcos. E os 2000 porcos se jogam no abismo. Sabe o que está dizendo? A conversa de Jesus é a seguinte. Jesus está dizendo o seguinte. O demônio, a história é a seguinte. Eu vim antes, é verdade. Vim antes do tempo. Tem outra missão aqui. Então, eu não vou jogar vocês no abismo agora. Mas daqui a cerca de 2000 anos, todos vocês vão para o abismo. Todos. Eu volto e todos vocês vão para o abismo. E aí acaba a história. Por isso que é cerca de 2000 porcos. Por isso que é cerca... Sempre, lembra? Sempre 2 dias. Sempre 2000. Por isso que a cruz, que é por volta do ano 30, e por isso que nós estamos chegando perto do ano 2030, e você está vendo tantos eventos escatológicos acontecendo. Porque está chegando o momento. Dentro do relógio de Deus, do cronograma da criação, está tudo pronto, está tudo preparado. O que acontece? Quem não está vendo é porque está dormindo. Simplesmente não percebe. Não conseguiu perceber. Mas está tudo acontecendo. Entende, gente? Volta para mim aqui. Ficou claro, pessoal? Perguntas? Perguntas? Tem gente aqui ainda, né? Aqui marca 31 pessoas, não sei se estão todos aí. Estamos por aqui, pastor, estamos por aqui. Está bem interessante a aula, por isso acho que todo mundo está quieto. Eu estou calada só ouvindo também, porque está muito interessante. É que já está dando 10h30, não posso passar muito aqui do horário, senão vai ficar complicado, mas eu quero saber se ficou claro. Como eu não estou no computador e eu não tenho todos os recursos que normalmente eu utilizo, às vezes pode ficar meio duvidoso para um ou para outro. Eu não sei se vocês estão em choque, na verdade, de perceber certas coisas que estão acontecendo e como as coisas já estão escritas desde Gênesis... Gente, a gente está falando de Gênesis 1. É como se Gênesis capítulo 1 já escondesse toda a história que se desenrolou nos últimos quase 6 mil anos, segundo a história humana da Bíblia. Pastor, mas está tudo codificado lá atrás. Pode falar. É sempre nessa... Eu não entendo essas pessoas. Pastor. Oi, pode falar, estou ouvindo. A gente... Eu estava até comentando com meu esposo, né, Leonardo. A gente sente o orar, no buscar a presença de Deus, a gente sente que está próximo. Mas quando a gente tem uma aula assim, a mente se abre muito mais. É uma coisa extraordinária. Alô? Alô? Alô? Opa! Caiu? Opa. Oi, pastor. Caiu. Na verdade, eu bati sem querer no fone e o fone desligou. Desculpa aí, gente. Tô aqui de volta, desculpa aí. Pergunta lá. Pastor, a gente tem acesso mais, assim, mais aulas assim, no seu canal, porque eu não assisti ainda o seu canal. O que a gente tem lá? É porque a gente faz a aula com o senhor, né? Mas parece que a gente sempre quer mais, entende? Tá, a primeira aula tá no canal. O que der para resgatar da segunda aula, aqui eu vou resgatar. Tá? Porque a última vez já aconteceu isso uma vez, há muitos meses atrás. E eu consegui resgatar até o momento da travação daquela vez. Eu vou tentar fazer isso da mesma forma novamente. Eu coloco o que der. Mas, por exemplo, muitos desses assuntos tem nos meus vídeos do canal também. Vídeos públicos aí, abertos. Então, tem até uma pregação que eu fiz na PV. Se não me engano, estamos no fim dos dias... Parte 1 e parte 2, tá não? Últimos dias. Oi? São dois, estamos vivendo os Isso. últimos dias? É uma pergunta, eu acho que são duas Isso. Perguntas que eu faço. Tem a parte 1 e a parte 2. As duas partes estão no canal, tá? Então você pode... Parte do que eu falei aqui, vou falar lá também. Tá lá naquele... E mostrando, né? Pelo menos os slides, na época, quando eu preguei. Nos slides isso. E outras lives que eu fiz sobre escatologia com outros, também eu falo um pouco sobre essa questão. E também estão no canal. Pode ser útil para você também. Inclusive tem com muito mais coisas do que eu estou falando aqui, até porque não dá para falar, por exemplo, a escrita na parede de Daniel. Né? A escrita na parede de Daniel, lembra que ele escreve lá, Deus escreve na parede lá em Daniel 5, Mene, Mene, Tekel, Parsim? E aí Daniel vai lá e interpreta que o rei fala assim, olha... Significa o seguinte, pesado fosse na balança e fosse achado em falta, né? E o teu reino será entregue aos persas. Então você tem isso no texto, lá na parede, mas não tem só isso, tá? Isso é o que Daniel revelou, mas tem mais coisa escrita na parede, que significa Mene, Mene, Tekel, Parsim, que Daniel não escreve ali, que é, por exemplo, o tempo dos gentios. Na verdade, está escrito na parede o ano... Né? O tempo que falta para o ano em que Israel voltaria a ser nação. Ou seja, o período de tempo em que Israel ficaria debaixo dos gentios, ou disperso, né, nas nações. Está codificado ali, está codificado em Daniel 5 e está codificado em Ezequiel também, se não me engano, Ezequiel 4. Né? E eu falo isso num dos vídeos também, das lives, que eu não vou lembrar agora, não sei se é a segunda ou terceira live com o pessoal do Evangelho Simples lá em São Paulo. Eu fiz lives com ele e lá eu falo sobre detalhamento de Daniel, né? E mostro que efetivamente o que Daniel colocou, que estava escrito na parede, é o que Ezequiel também fala, e coincidentemente, né, uma jesuicidência da vida, o prazo termina exatamente em 1947. Que curiosamente, não por acaso apenas, né, mas mero acaso, é o ano em que Israel volta a ser nação em novembro. E 47, por acaso também, é só por acaso, não é nada, né, é o ano em que os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos, em que foi aberto o cofre dos pergaminhos do Mar Morto. E também por acaso, porque é só uma coincidência, é o ano em que Roswell aconteceu, né, cai aquela nave em Roswell e começam os sinais nos céus dos ETs e afins, né, como o pessoal chama, né, que eu chamo de sinais nos céus. Né, os vários sinais nos céus. E tem a sua marca em Roswell em 47, junho de 47. E em 47 muitas outras coisas aconteceram. Tá? Então é como se tivesse chegado a um ciclo e Deus dissesse, opa, aqui acabou um ciclo, agora começa o ciclo do fim. Entendeu? Então é mais ou menos isso. E o que eu quero falar é que tudo isso está relacionado ao quê? Está relacionado a Gênesis 1. Ou seja, está tudo no Antigo Testamento. Pode falar. Bem, gente, então, se não tem mais perguntas, né, já passou do horário também, não quero ficar muito além. Isso que eu falei dos sete dias e tal está na apostila. Nas próximas aulas a gente vai pegar e vai destrinchar um pouco mais isso agora, né, para entender todo o plano de redenção e das alianças, até digamos, a cruz, em certo sentido, né, até Malaquias, pelo menos. Vamos ver como é que Deus conta o tempo, para você entender como é que Deus conta o tempo. Porque existe o Kairos, existe o Cronos, existe o tempo do homem e o tempo de Deus. Mas dá para saber qual é o tempo, como é que é o tempo de Deus, como é que Deus conta o tempo? Dá, está na Bíblia, está no texto, está escondido no texto, só que as pessoas às vezes não percebem, não leem. Assim como estava escondido Daniel, que aponta para a questão da volta de Israel à nação, assim como essa questão dos sete dias envolve os sete, né, milênios da criação e tudo mais. Está tudo no texto, só que às vezes não percebe. É que nem a questão da igreja, que já está lá no Bereshit, né? O que é o universo? Um presente. Né? Um presente para nós. Um presente para relacionar-se com Deus. Né? Tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta? Última colocação? Olhou uma? Pastor, vamos ter Antigo Testamento 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos, né? Tem que ter, pelo amor de Deus. Infelizmente só tenho um. É como eu falei, cara. Gente, isso vai longe. Por isso que a gente estuda a Bíblia uma vida inteira e não é suficiente. Tá? Será uma vida que inteira não basta. Tem que avançar um pouquinho até chegar esse tempo aí, 2030? Ah, não sei. Jesus pode voltar antes de 2030, pode voltar bem depois de 2030. Por isso volta, não tá. Eu só botei o por volta ali porque é uma base, mas, gente. Claro. Pode levar poucos anos, pode levar décadas ainda, tá? Existe um prazo maior aí. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas, biblicamente falando, pode ser daqui a 5 minutos, ou sei lá, daqui a 1 minuto, como pode ser daqui a quase 50 anos. Sem dúvida. Mas a gente não sabe, tá? Não dá para botar data. Ali é só uma base. É que geralmente você percebeu que Deus não se atrasa, né? No relógio dele, nós temos a percepção que ele se atrasa, mas ele nunca se atrasa. Por isso que diz ali que as virgens dormem porque elas acham que o noivo tardou. Lá em Lucas 12, os servos começam a maltratar uns aos outros porque acham que o seu senhor tardou em vir. Mas Hebreus diz que ele virá e não tardará. Nós é que teremos a impressão de que o noivo tardou, mas ele não tardou. Ele simplesmente vem no tempo certo. Nós é que não sabemos mais contar o tempo, na sua maioria, e aí dormiu. A igreja hoje dorme. Por que dorme? Porque acha que o seu senhor já tardou, que tinha que vir na virada do ano 2000, ou na década de 80, sei lá. E dormiram, estão dormindo até hoje, boa parte. Tá bom? Muito bom. Gente, desculpa esse contratempo do Mico, né? Não é o que eu queria, muito pelo contrário. Né? Então, eu vou tentar recuperar o que dá, se der para recuperar, não posso garantir também. Vou tentar evitar para que não aconteça na próxima aula. Né? Pelo jeito aqui, superaqueceu, foi o que eu percebi. E aí, como informação. Forma de proteção... Não, como forma de proteção, aí o micro ele se desliga, tá? Ele se desliga para proteger a CPU para não queimar. Então é isso que ele faz. E eu acabei bobeando e não olhando a CPU. Pastor, posso fazer uma pergunta que não está ligada assim ao nosso, à nossa aula? Pode. E, gente, vocês estão livres. Só avisar quem quiser sair, e eu sei que tem compromisso e tal, está liberado, tá? Eu não vou falar mais de assuntos diretamente das aulas que vem aí. A próxima aula a gente vai falar sobre como Deus contou o tempo e mais algumas coisas, ainda sobre a questão da, né, dos textos, mas como ela falou que é uma pergunta fora, vamos lá, que é fora eu respondo. Diga lá. Então, eu sei que na Bíblia a mulher, ela é a igreja, simboliza a igreja, isso? Sim, simboliza a igreja, então, sim. Nós somos a noiva de Cristo, lembra? Tá, e assim, e criança, é uma curiosidade minha, assim, porque é uma curiosidade, eu preciso saber se tem alguma ligação. Criança, mulher, eu sei que é a igreja, e criança. Tem algum... A criança? Depende. Você tem a criança de Apocalipse 12, que de certa forma aponta para Cristo. Né? Mas a criança em si, ela faz parte da igreja como nós. A diferença é que nós temos, por exemplo, nós somos níveis distintos de entendimento. Então tem gente que nasceu de novo e é criança na fé. Está tomando leitinho ainda. Tem gente que já nasceu de novo e já é jovem, já está num nível mais alto. E tem gente que já é maduro. Então são os três níveis. Mas todos eles são noiva de Cristo. Todos nós somos noiva de Cristo. A diferença o que é? A diferença é a maturidade. Né? E essa maturidade, claro, também vai denotar recompensas distintas. Tá? Porque existem recompensas distintas para nós. Segundo as nossas atividades, nossas obras e tudo mais. Alguns vão receber mais galardão, outros vão receber menos galardão e alguns vão receber galardão nenhum. Né? Então, existem níveis distintos de recompensas dentro disso. Você vê isso no Tribunal de Cristo, você vê isso em 1 Coríntios 3, por exemplo, quando Paulo vai falar dos galardões. Mas, simbolicamente, é isso. Ela faz parte da igreja também. É que Deus fala muito comigo em sonhos, então, por isso que eu faço essa pergunta para o senhor. Às vezes criança pode simbolizar a questão ainda de que ainda há uma necessidade de um crescimento. Não sei quem é a criança que você visualiza, mas pode estar dizendo que é uma criança que precisa ainda desenvolver-se. Pois é, o senhor, eu não sei se o senhor entende assim de sonhos, assim, né? Mas. Depende. Tipo assim, quem eu entende encajado, é Deus, a gente só. É que às vezes tem um discernimento, né? O cajado, vamos dizer assim, eu com um cajado e uma mulher e uma criança no meu sonho, entende? Então, assim, eu sei que Deus falou comigo, só que eu quero uma revelação do Espírito Santo, eu tô orando, né? Por isso. Cajado fala, fala do pastor, cajado fala de ensino, né? Porque o cajado tem essa questão da autoridade e o cajado aponta para alguém em autoridade, por isso que fala dessa questão de direcionar, de dirigir, né? E se você está falando de uma criança, então você está falando de algum direcionamento para dirigir alguma criança, para ensinar. Ou seja, ou é para você ensinar, ou é para você se deixar ser ensinada. Né? Ou é você está ensinando alguém para crescer, ou você precisa se deixar ser ensinada para crescer. É uma das duas opções. É o que eu vejo, por alto. Né? Pastor. Porque essa mulher que você vê, adulta, talvez seja o modelo de onde você tem que chegar. Essa criança precisa amadurecer, precisa chegar a essa maturidade da mulher. Uhum. Eu posso mandar para o senhor o sonho? Não. Pode, não tem problema. Posso? Tá. Se Deus me direcionar, eu falo mais. Ah, então tá. Obrigada, então, pastor. Tá bom. Fala, Rafael. Não poderia ter uma relação também com a pureza do crer? Quando Jesus fala, né, entre as crianças, vinde as minhas crianças, porque como elas são os que vão entrar no reino, ou avançar o reino. Assim, tu se despir de uma série de conceitos, de preconceitos, dentro daquilo que Jesus fala, de arrependei-vos, mudem a mente, mudem a forma de crer, porque eis que é chegado o reino. Poderia, claro, talvez não tenha a ver com o sonho da colega, mas a criança em si não... Tem, porque a criança simboliza essa questão da inocência, né? E a gente precisa, a gente precisa ser como criança em vários aspectos, né? Em certos comportamentos para conseguir alcançar o reino. mas no sentido da pureza. Por isso que tem texto que fala, purifiquemo-nos corpo e espírito, como diz 2 Coríntios 7,1, né? Fala, purifiquemo-nos então, corpo e espírito, né? Aperfeiçoando a nossa santidade por meio do temor do Senhor. Então, para quem é maduro como nós, que já somos mais, né, mais macaco velho, nós devemos crescer, mas na malícia sermos puros, né? Não temos malícia. Astutos, como a serpente, mas não maliciosos. Né, puros ainda como as crianças são. É mais ou menos nesse sentido eu vejo essa questão. Amém, né? Porque o nosso objetivo é ser a imagem de Cristo, né? Ser a imagem dele. Então faz parte desse processo. Beleza, pessoal? Desculpa mais uma vez pelo inconveniente. E terça-feira, permitindo Deus, nos vemos novamente. Né? E qualquer coisa vocês podem... Oi? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Tá? Pode fazer, manda ver. Você estava explicando ali aquela hora dos três céus ali. Não é bem vinculado àquilo dali, mas assim, é uma curiosidade que eu tenho muito grande sobre oração. Tá? E quando a gente ora, quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente tem com Deus, parece que o nosso laço, né, aquele fiozinho, aquela eletricidade que nos aproxima de Deus, cada vez mais a gente tem aquele fogo, né? E eu vendo o senhor falando, assim, de Deus, a plenitude dele, assim, a gente me leva do cérebro da gente, sabe? A gente acaba usando, eu acho que, em torno de 7% só, né? E quando a gente mais ora para Deus, mais intimidade a gente tem, mais crescimento a gente tem, a gente começa a escutar mais ele, a gente começa a ter... Os nossos sentidos ficam aguçados, que a gente diz, né? A gente consegue ter mais o infinito de Deus. Tem uma ligação em si com o nosso cérebro, isto? Dessa parte, assim, que a gente não vê o subconsciente, alguma coisa assim? É que esses três níveis, por exemplo, que você vê do tabernáculo, aponta para nós, porque nós também temos três níveis, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo está relacionado ao pátio. A alma está relacionada ao santo. E o espírito ao santíssimo. Então, por isso que nós somos também tabernáculo do Espírito Santo, ou templo do Espírito Santo, como diz, por exemplo, 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, 1 Coríntios 3. Né? Ou como diz Paulo em 2 Coríntios 5, né? Nesse tabernáculo gememos. Então, nós somos tabernáculo, nós somos templo do Espírito. Por isso que nós temos corpo, alma e espírito. Muito bem. Se você estivesse lá em Israel e você olhasse, se você estivesse de frente para o tabernáculo, você veria o pátio com certeza, certo? Porque o pátio está aberto. Muito bem. Você veria o santo e o santíssimo lá de fora? Não. Por quê? Porque eles estão cobertos, certo? Tem uma porta, tem um véu, depende, né, de onde você está vendo, mas tem algo que cobre o santo e cobre o santíssimo. Você não vê, mas eles estão lá, certo? É a mesma coisa. Eu olho para você, eu olho para sua esposa e eu vejo o quê? Eu estou vendo o pátio de vocês, o corpo. Mas existe uma parte que está escondida de mim, que é o teu santo e o teu santíssimo, a tua alma e teu espírito. Eu não vejo, porque está coberto. Assim como era lá. Assim como era lá no templo, assim como era lá no tabernáculo de Moisés. Mesma coisa. Né? Essas outras duas áreas ficam escondidas de mim, mas estão lá, eu sei que elas existem em você. Então, faz parte desse processo, está relacionado a isso. E você falou da oração, por exemplo. A oração também tem três níveis. Né? A oração tem... lembra lá em Mateus 7? Pedi, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que bate... Desculpa, todo que busca, encontra. E todo que bate, abrir-se-vos-á. Né? Muito bem, são três níveis. Deixa eu só botar aqui para carregar, que deu uma mensagem do celular. Ou seja, o primeiro nível, pedir, é o nível do pátio. Buscar é o nível do santo. Bater é o nível do santíssimo. Você vê que tem três tipos de recompensas. Por quê? Também tem três níveis do seu crescimento espiritual. Você pode ser menino, infância, criança. Você pode ser jovem. Lembra? João fala filhinhos, jovens, pais. João fala em três níveis. Então, infância, juventude, maturidade. É pátio, é infância, juventude, santo, maturidade, santíssimo. Né? Então, você tem esses três níveis também. Então, o que acontece? No pátio, o que te ilumina? O que te ilumina é a luz natural, é o sol. Quando você entra no santo, o que te ilumina? O que te ilumina no santo é a menorá, a luz da menorá. A menorá fala da palavra, lâmpada para uma espécie da tua palavra. A palavra me ilumina. Não é mais a luz do sol, não é mais a luz natural. Já é uma luz, né, que está relacionada ao conhecimento da palavra. E o que, que é e no santíssimo? Porque o santíssimo também tem um véu, também está escuro lá. Né? O que, que ilumina o santíssimo? Deus ilumina o santíssimo. A luz de Deus ilumina o santíssimo. A luz do Espírito. Então, o que acontece na sua oração? A sua oração normalmente começa no pátio. Quando você começa a orar, normalmente você fica distraído. Há uma guerra na oração. Então, tudo te incomoda. É o som do Facebook, é o som do WhatsApp, é o som fora. Você está muito aberto ainda. Você está no processo de pedir só. À medida que você vai orando, vai passando o pátio e você permanece, aí depende do tempo de cada um, você vai chegar no santo. No santo, você já está louvando a Deus. E o barulho lá de fora já não te incomoda mais. Até chegar onde? Até chegar onde interessa, adorar, que é o Santíssimo. Então, Deus te acompanha desde o início lá atrás. Mas, à medida que você vai orando, isso pode levar, às vezes, minutos, ou pode levar horas até chegar lá. Depende da tua vida de oração, que quanto mais vida de oração, mais rápido você chega até o Santíssimo. Né? E por isso que sem oração não tem maturidade. Por isso que o altar de incenso está ali no santo, antes do Santíssimo. Está ali o altar de incenso. O altar de incenso fala de oração. Ou seja, ninguém entra no Santíssimo sem passar pelo altar de incenso. Ou seja, ninguém chega à maturidade sem oração, sem palavra, sem comunhão com o irmão, que é a palavra acima da menorá, a mesa dos pães é comunhão com os irmãos, e sem santidade, porque a santidade ela é a bacia. Então, sem santidade, sem palavra, sem comunhão com os irmãos e sem oração, ninguém chega no nível da maturidade, que é onde é o Santíssimo. Ninguém chega a amar com perfeição. Porque, lembra? Fé, esperança e amor. Então, se você não passar por esses níveis todos, você não chega lá. Se você não tiver uma vida com santidade, você nem chega à juventude. Tem todo o tabernáculo, o caminho do tabernáculo é um segredo que, de certa forma, Paulo esquadrinha em alguns dos seus textos, só que de uma forma dispersa, não detalhada. É o que Pedro coloca em 2 Pedro capítulo 1, de uma forma também dispersa, não detalhada. Mas os segredos estão todos nos textos do Novo Testamento, de como é o teu progresso na vida cristã para chegar até a maturidade. Está tudo detalhado ali, mas o vínculo está direto ao quê? Ao tabernáculo lá atrás. Como as pessoas não fazem um vínculo do antigo com o novo, muitas vezes, não conseguem perceber a riqueza desse caminho, de como fazer esse processo chegar lá. Então não consegue ser aperfeiçoado como... As pessoas entram às vezes na igreja e querem ser aperfeiçoados no amor. Só que a pessoa quando entra, ela é criança. Me diz o que uma criança entende sobre o amor. Me diz se uma criança consegue amar como seu pai ama ela, por exemplo. Não consegue. Porque ela não entende o amor. Ela sente o amor, mas ela não entende. Ela não compreende. Ela não consegue amar do mesmo jeito. Porque ela não entende. Ela é criança. Ela precisa o quê? Ir amadurecendo, crescendo. E à medida que ela vai amadurecendo, ela vai entendendo. Mas a gente costuma, né? Quem é pai costuma dizer o seguinte: filho, você só vai entender o que é amor de pai quando você for pai. Você só vai entender o que é amor quando você for maduro como eu sou. Enquanto você não for maduro, você não vai entender. Então, o que acontece? A gente, às vezes, tenta ensinar amor para as pessoas, só que a bancada da igreja é tudo criança. Não tem capacidade para entender como Deus ama. E nem para amar como Deus ama. Ele precisa passar por todo o processo de amadurecimento para lá na frente ele chegar num nível de amor que, como Jesus falou, amar a Deus em todas as coisas, com toda a força do teu ser, com todos os teus recursos, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como ele ama. Você só vai chegar nesse nível de amor depois que passar pelo processo. Só que acontece o quê? As igrejas estão cheias de infantes. E às vezes nem a pessoa que está pregando é maduro para poder ensinar sobre amor. E fala sobre o amor. Mas fala do que não compreende. Fala do que não entende. Como uma criança tenta explicar amor para outra criança. Ou como um jovem tenta explicar o que é o amor do pai, não sendo pai ainda, para outra criança. Não entende. Não consegue entender. Por isso que os pastores, os líderes, têm que ser maduros. Se não for maduro, não consegue levar à maturidade. Não tem como. Não consegue mostrar o caminho. Né? A gente aqui está conversando, eu estou tentando falar para você, estou tentando dizer, olha, vocês precisam seguir um caminho, existe um caminho para isso. Existe um foco, e o foco, para você chegar lá, você tem que passar por esse processo. E a oração é a mesma coisa, por isso que pedir é um nível de recompensa. Buscar é outro, bater é outro. Por quê? Por exemplo, se você está na sua casa, né, não sei se vocês têm filhos? Sim. Ainda? Tem. Tá. Uhum. Sim. Aí, seu filho tem idade suficiente, ele chega assim, pai, eu preciso comprar pão. Aí diz, ah, filho, é o seguinte, o pão tá ali em cima tem umas moedinhas, ou tem R$5, ali em cima, você vai e compra pão na padaria. Porque como é pouco dinheiro, tá ali em cima, então você pede e já recebe. Agora, não, pai, eu preciso comprar um videogame, custa, sei lá, o Xbox 5, R$5.000. Pai, eu preciso desse dinheiro. Olha, filho, esse dinheiro eu escondo aqui na... Digamos que você tenha, né, R$5.000 escondido aí. Ó, tá, isso eu escondo, tá nas gavetas lá, deixa ela pegar. Tem que buscar onde é que tá. Porque é outro nível de recompensa. Agora tem que caçar, tem que procurar. Não tá, sabe, espalhado. Tem que ir lá e caçar onde... Vamos esconder esse negócio. Onde é que tá esse R$5.000? Tem que buscar, vamos procurar. Agora eu quero comprar um carro. R$50.000. Filho, agora está no cofre. E só eu tenho a chave. Você pode bater no cofre o que você quiser, mas se eu não abrir para você, você não chega. Uau, que lindo, pastor. É a mesma coisa. É a mesma coisa do pedir, buscar e bater. São três níveis. Criança só sabe pedir. E criança tem um nível de recompensa pequeno. Jovem já começa a buscar. Por isso que ele tem uma maturidade maior. Ele já aprendeu a buscar. Ele busca na palavra, ele busca na comunhão, ele busca na oração, ele está buscando. Mas a verdadeira recompensa está onde? No terceiro nível. No bater. E aí tem que bater, porque a chave não está comigo. A chave do cofre está com ele. E aí ele, quando ele achar que deve, ele vai dizer, tá bom, ele batesse tanto que eu vou abrir para você agora. Está aqui, ó. Está aqui o tesouro escondido. Entendeu? Então é mais ou menos nesse processo. É o mesmo processo da oração. Está tudo relacionado, gente. É como eu digo, a palavra, ela toda, como é que eu posso te dizer? É como se fosse um quebra-cabeça em trocentas dimensões distintas. Nada está solto. Tudo está interligado. Mas se você desprezar uma coisa ou outra, vai ser talvez a peça que falta para encaixar um entendimento que se completa. Não dá para ignorar. Por isso não dá para ignorar nada na Bíblia. Nada. Na verdade, se você já percebeu, né? Tem muito mais coisa escondida do que a gente imagina. Muito mais. Vai muito além. E aí, pastor, por isso que dizem que, né? Aqui em casa, pelo menos, a gente tem esse costume também, né? De ler em cima, de orar em cima da palavra em si. É justamente exato. Por isso, por causa do segundo nível e do terceiro nível também. Exato, que é busca a revelação. Busca a revelação. Por exemplo, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, tudo isso, é mérito meu? Não. Tudo isso eu aprendi. Foi me dado o caminho. Tem uma participação ativa minha? Tem que ter. Eu não deitei na cama e o Espírito fez um download, né? Faz download na mente dele, vai. Não. Tive que buscar. Mas para entender certos aspectos e para não desprezar, porque tem muita gente que lê e despreza. Por exemplo, eu mostrei para vocês os pictogramas ali. Mostrei os números, por exemplo. Muitos pastores, muitos mestres desprezam isso. Desprezam. Isso é numerologia, isso é... Não funciona. Ah, não, isso é pictograma, isso é invenção da cabeça do Dionei, isso é invenção da cabeça dos caras lá, isso não tem nada a ver. Inclusive, nem precisa estudar hebraico, só aqui no português, tá bom, pá... Estão desprezando riquezas, pepitas que estão escondidas lá atrás. Então, existe a capacidade de você perceber, peraí, tem uma coisa aqui que, que as pessoas não estão vendo, que está me revelando, que está me mostrando. Então, eu preciso buscar. E aí, o que acontece? É eu bater, às vezes, sabe? É buscar, é bater. E é maravilhoso, porque é o Espírito Santo que guia a gente nisso. Por isso que eu digo, não fique debaixo de nenhum homem. Nenhum luterano, calvinista, miniano, etc. Fique debaixo do Espírito. O Espírito te leva a essas coisas. É só você buscar. É só ter vontade, ter sede, lembra? É, porque Deus recompensa aquele que o busca. Hebreus 11. Então busque, bata, se necessário, esquadra, sabe, pega uma marreta e bate na porta. Vai ter, vai acontecer. Quem tem sede, gente, vinde a mim quem tem sede, porque vai ser saciado. E esse sede é uma sede, é um nível que você quiser ter. Quanto mais sede você tiver, mais saciado você vai ser, mais água vai jorrar para você. É simples. Parece simples, não é. Por isso que eu digo, as pessoas desprezam leitura da palavra, desprezam oração, desprezam a comunhão também. Tem gente que é desigrejado, diz assim, não, tem que ser desigrejado, porque não dá para ficar na igreja. Despreza a comunhão. E são três elementos que estão lá no santo. A menorá, mesa dos pães, altar de incenso. Sem esses três, não chega no santíssimo. Ou seja, não tem maturidade. Se o cara não consegue ter uma vida santa, a bacia lá atrás, porque o altar fala da cruz de Cristo. Então, na cruz de Cristo, você foi aperfeiçoado, Colossenses 2,10. Lá na bacia, você se santifica. Ah, mas Jesus não me santificou? Sim, Jesus te santificou. Mas agora você se santifica a si mesmo também. 1 João 3,3. Como ele é santo, né, purifique-se a si mesmo, né, aquele que tem nele essa esperança, porque ele é santo, porque ele é puro. Então, eu me purifico a mim mesmo. Ou, como diz 2 Coríntios 7,1, aperfeiçoe a sua santidade no temor do Senhor. E tem todo um segredo no temor do Senhor. E aí eu estou na bacia ainda. Ainda estou na criança. Porque isso é coisa de criança. Aprender a viver em santidade é coisa de criança. Mas depois que aprendeu, depois que tem adquirir um certo domínio próprio, claro, você não vai ser perfeito. Porque perfeição só está lá no final. Não está aqui. Mas é um processo que você já, sabe, você já não é tão guiado pela carne. Você já está sendo guiado pelo Espírito. Aí você entrou no santo. Juventude. Você agora é um jovem, né, no mundo espiritual. Então agora, palavra. Porque lâmpada para meus pés é a tua palavra. Então vou mergulhar na palavra. Porque eu vou ser aperfeiçoado na palavra. 1 João 2,5. Aí eu vou para a mesa dos pães, que é comunhão. Fala da ceia. Aí é aperfeiçoamento na unidade. João 17,23. E aí você vai para o altar, incenso, oração. 2 Coríntios 12,9. Quando você é aperfeiçoado no poder de Deus por meio da dor, por meio da fragilidade humana. Lembra que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né, Paulo? Então, o que você tem que fazer? O que acontece quando você se sente fraco? Você busca Deus, você ora. O que aconteceu com o espinho na carne de Paulo? Foi orar, três vezes orando, até ter a resposta. Então, ele estava em oração, porque a dor e a fraqueza, a fragilidade humana, nos levam à oração. E sem palavra, sem comunhão, e sem oração, não dá para chegar no santíssimo. Não dá para chegar na maturidade, onde você é realmente aperfeiçoado no amor. E aí é onde entra a questão do amor que eu falei antes. Percebe? Ótimo, pastor. Ótimo, ótimo. Desculpa, gente. E olha, amei a explicação, pastor. Muito obrigada mesmo. Nossa. É muito bom falar com o senhor. É bom aprender. Muito obrigada. Verdade. A gente tá aí para isso. Isso, nada disso aqui é um assunto da matéria. Então, não tem problema nenhum a gente falar agora, porque é tranquilo. Tá bom? Gente, foi um prazer. Né? Deus abençoe. Sempre que precisar alguma coisa, manda um WhatsApp. Tem os canais no canal do YouTube, por exemplo, eu explico sobre santificação, explico sobre a vida cristã. Tem um vídeo que o da... Johnny Vieira, é o mesmo canal onde você vê o vídeo da aula passada. Tá. É o mesmo canal. Não tem aquele link do vídeo da aula passada que eu botei no WhatsApp, é o mesmo canal. Você entra lá e vai ver os vídeos. Tem um vídeo lá que eu falo sobre santuário, somos santuários, alguma coisa assim, que é muito legal também. Dê uma olhada lá, vai ajudar bastante vocês. Tá, já estou indo direto lá agora. Amém. Obrigada, pastor. Falou, gente. Obrigada, Deus abençoe. Boa noite. Sim, boa noite. Um abraço. Obrigada, pastor. Boa noite. Boa noite. Até mais. E desculpa mais uma vez pela intempérie aí. Falou.